Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje iremos entrar no mundo de tiros, atropelamento, violência, tráfico e prostituição. Ou seja, vamos falar de São Paulo, Exatamente. Do Rio, não iremos falar de São Paulo, ou da Rocinha, ou de qualquer outro lugar. Iremos falar da franquia de GTA. Grande roubalheira de automático. De automático. Isso aí, hoje iremos aqui com nossos traficantes e nossos assassinos. Caraca. Perfeitos, matadores de velhinhas. Estamos aqui, eu sou o Mugiwara e eu admito, eu pegava prostitutas no GTA. Só no GTA. Só no GTA. Só no GTA. Bom, deixa pra lá. Corta, né? Só que não, por favor. Ó, vou deixar, vou aumentar. Tá na mão do editor, cara. Bom, sim. Aqui é o cabeça e sandbox é maneiro, mas acho que já deu. Muito sandbox, já, cara. Já cagaram muito na sandbox, não, não, né? Não, cara, tem muito. Pô, é. Limpa essa caixa de areia. Muita merda de gato nessa caixa de areia, cara. Pô. Cada 6 meses sandbox novo, cara. Vamos dar um tempo. Aqui é o Panda, eu era o rei da katana de San Piero, cara. Olha aí. Foda, mundo moderno, ninguém usa katana, só o protagonista. Só porra, um negão com protagonista. Só o protagonista. Exatamente. Não, e é a coisa mais normal do mundo, o cara, tipo, tá andando com uma katana desembainhada. Não, andando com a katana desembainhada e balançando, né, cara? O Panda era o samurai. O Panda era o samurai, ele nunca dava o primeiro golpe. Ele esperava o cara atirar, aí ele cortava o cara. A cabeça do cara. Bushido. Bem, hoje aqui a gente também tem um ilustre convidado. Por favor, se apresente. Ó, senhor B. Ó, eu sou o senhor B. E, cara, é assim, eu tenho que ser que nem o Nico Bellic. Eu não mato pessoas inocentes, só acho que eu mato. Porque ele mesmo fala, não, eu não mato ninguém inocente. Só todo mundo que você atropela. Só todo mundo. Só o mundo. Tá. Ninguém inocente no mundo. Ninguém. No one. Ninguém inocente. Se tá ali, não é inocente, porra. Okay. Se tá no GTA, no mundo de GTA, não é inocente, né, cara? Sabe, tem culpa. Tem alguma culpa ele tem. Exato. Bem, então, gente, hoje a gente vai falar não de um jogo específico de GTA, a gente vai falar sobre a franquia de GTA ou Grand Theft Auto, ué, né? No, lembrando, é GTA, não é GTO. A gente já tem um que é GTO. GTO já tá, foi. Por favor, vão escutar. É. Exatamente. É um ótimo, uma ótima franquia também, uma ótima série. Por favor, escutem o que é GTO. Mas vamos ao que importa, GTA. Pra começo de conversa, o que se trata nessa porra? É um quê? É uma série de jogos. Genial. Ok? Realmente explodiu a cabeça dos nossos ouvintes agora. Por essa eles não esperavam, hein? Ó, sério. Se vocês imaginavam que era outra coisa, vocês parabéns, estão errados. É uma série de jogos. Esse cast vai ser bom da pra incrível você. Incrível Rockstar, que praticamente só faz GTA e outros jogos parecidos com GTA. Ela só faz GTA e são jogos tipo GTA. Jogos tipo GTA. Exatamente. Bom. A GTA é uma série de jogos que foi criada pelo David Jones, o Dan Houser e o Sam Houser. Que eu não sei se são irmãos, eu não fiz essa pesquisa. Chuto eu. Seria legal. Não, pesquisa agora. Aí qualquer coisa que a gente coloca. Dan Houser e Sam Houser. E não são irmãos. Não, fica aí pra alguém corrigir nos comentários. A grande maioria dos jogos da franquia do GTA foram desenvolvidos pela Rockstar North, a antiga DMA Design, o que é, né, e são publicados pela Rockstar Games, o selo deles. Exato. A desenvolvedora DMA, ela foi a que produziu os primeiros jogos, o primeiro foi de 97, e hoje a franquia, ela conta com 11 jogos solos e 4 pacotes de expansões foram lançados pra alguns jogos. Pra PC, provavelmente. DLC. Não tinha em 97... 99 não tinha DLC, eu acho, né? O conceito DLC foi criado depois. Infelizmente. Pô. Então, é um jogo, né? Ele se foca em cidades fictícias, né? Entre aspas. Que são... As cidades fictícias muito parecidas com as reais, mas é só fictícias. Exatamente, coincidentemente próximas às reais. Né? Porra! Até o nome é parecido, mas não é igual, gente. Exato. E o que acontece? Como toda cidade, tem crime. E essas elas são meio que dominadas por crimes e gangues e por aí vai. Tipo, durararará. Isso aí. É, esse é excelente evento. Durarará, o cara, 10 anos, sabia que GTA era um jogo. Ele vai saber o que é Durarará. Eu, por exemplo, tô boiando, tá ligado? Mas beleza. Ótima referência, amigo. Sei lá, velho. E esses, como a gente falou, né, essas cidades fictícias, elas são baseadas e moldadas de acordo com grandes cidades, grandes metrópoles que a gente tem, né? Então a gente vê várias semelhanças e vamos mudando, a gente vê, isso daí me lembra, sei lá, tipo, Chinatown e por aí vai. Nos primeiros, a gente nem conhecia porra nenhuma, né, cara? Com a visão de Deus. Não, óbvio que não. Exatamente. Prédios genéricos, visão de Deus, Eu gostei dessa expressão, visão de Deus. Visão isométrica, é muito, na verdade. Exato, isométrica. Pra ser um pouco mais técnico do que visão de Deus. Não, visão de Deus é mais bonito. Mas então, é um mundo aberto, né? E o personagem, ele tem que cumprir as missões de bandidos, por aí vai. Fazer, tipo, assassinar alguém ou traficar alguma coisa e por aí vai. E tem todo um progresso de história, né, que vai, assim, passando o que você tem que fazer, né? Tem toda a historinha do jogo, né? E ao mesmo tempo que você vai fazendo isso, outras coisas vão acontecendo, porque é um sandbox. Isso que eu ia falar. Senhor B, por favor, traga-nos pra nós o conceito de sandbox. Pra o cara que não sabe, tá perdido. Só uma coisa, você que não quer também escutar as explicação de sandbox nesse podcast, vai no podcast de Minecraft e vai escutar. Pra você que não quer tomar spoiler do que é sandbox, eu acho que você deve parar o cast aqui, entendeu? A gente vai revelar o que é sandbox agora, então pode ser que fique chateado. Vamos lá, senhor B. Fique atento. Não, sandbox é aquele negócio, né, da tradução livre de caixa de areia que, resumindo, você faz o que você quiser ali, né? Como ele falou do Minecraft, Minecraft realmente você faz o que você quiser, você constrói as coisas. Só que no GTA, um jogo tipo GTA que seja, ele te dá um universo pra você mexer e você brinca do jeito que você quiser, entendeu? Tipo, pega aquela cidade de Lego que você tinha na infância, você não, porque você deve ser novo demais, mas a gente tinha na infância e constrói a cidade inteira, agora se diverte, tá ligado? Você pega aquele personagem, não, esse aqui é um bandido, esse aqui não sei o que, isso aqui, você tem que controlar um personagem, vai fazer o que quiser, pega o lança-chamas, pega lá o Rocket Launcher, pega o carro de bombeiro, bota fogo no carro de bombeiro, tá atacando fogo no mundo da cidade, beleza. É, o próprio nome já diz isso, né? Você faz o que quiser, exatamente. Inclusive cagar nela. Normalmente você aproveita pra cagar a cidade, né? Exato. Ou cagar realmente. Não, aí, cagar. Claro, bora. Uma outra. Isso aí é No More Hero. É No More Hero. Uma outra característica também que o sandbox eles vêm tentando cada vez mais melhorar seria a ideia de você ter um mundo vivo. É um mundo que ele funciona independente do seu personagem. Exato. Exatamente. Então você vê, às vezes, você tá passando de boa na rua, aí você vê, tipo, duas gangues tretando entre elas. What the hell? Aí ela tá ligado? Isso? Eu não fiz porra nenhuma, por que vocês estão tentando? Mas eu que sou o protagonista, por que vocês estão brigando? Nem fui eu que causei isso, que droga! Né? Exato. Mas é exatamente isso, você tá passando, tipo, as ações que acontecem no jogo não precisam ter uma influência sua pra acontecer aquilo. Exatamente. Então, assim, como a gente falou, tem muito jogo. Tem 11 jogos aqui, então a gente vai falar um pouquinho de cada jogo, né? O primeiro jogo que surgiu, GTA, é o Grand Theft Auto. Surgiu em 97, né? E ele se passa nas cidades Liberty City, San Andreas e Vice City. Tudo junto, né? Que é baseado em Nova York, São Francisco e Miami. Nele, você pode escolher entre 8 personagens. Coisa linda, porque, tipo, no 2 você não tinha opção de escolher. Eu gosto dessa opção de escolha, porque, sei lá, eu vejo, tipo, meu bonequinho diferente do que de outra pessoa, tá ligado? Eu gosto dessa... Possibilidade. Mas eu acho que a modificação do GTA 1 era aquela grande coisa, né? Tipo, era modificar a cor. É Scorpion, Sub-Zero, exatamente. Style. Mas mesmo assim, cara, pra mim é um diferencial. Eu gosto desse tipo de jogo. Vai lá jogar hoje, vai ser maneiro. Vai lá tentar. Aí, maneiro. Baixa o emulador aí pra você ver se vai rodar legal. E também tem um personagem que é apenas para o Game Boy Color. Ele foi inicialmente lançado pro PlayStation, depois Windows, Game Boy Color, e assim, ele teve um considerável sucesso na época. Ele foi uma coisa bem inovadora, tal. Meu, você está numa cidade atirando pra Deus e o mundo e eu mato velhinhas. Em 97. Em 97, né? 97 faz um bom tempo, assim. Eu não lembro de 97 muito bem, não. E ele foi uma coisa, assim, também inusitada, porque ele teve duas expansões ainda, né? Grand Theft Auto London, 1969, e Grand Theft Auto London, 1961. Que chuto eu... que essas datas são onde são o tempo que se exatamente, passa o jogo. Exatamente, meu poder de dedução. Cara, puta, me mandou bem. Trabalhando. E em Londres, você vai matar pessoas como um lord inglês, cara. Puta que pariu. Você vai matar pessoas com sotaque, né? A arma tira com sotaque, inclusive. Exatamente. Agora, uma coisa que eu não sei, cara. Eu nunca soube como funcionava a expansão no PlayStation. Alguém me explica, velho? Eu acho que a expansão, não sei se ela chegou pro PlayStation aqui tá também. Aqui tá escrito que tem para PlayStation, cara. Chegou. A expansão... Mas ele deve ter chegado, tipo, em... formato de jogo mesmo, entendeu? De CD. Exatamente. Então, era tipo CD. Um jogo novo. Isso, tipo um jogo novo. Okay. Só que com a mesma estrutura do GTA. Entendi. Então, ó, eu tô dando uma pesquisada aqui. Parece que, na verdade, ele foi até chamado, na época, de Mission Pack. Ele era realmente missões, algumas missões só, né? Ele era algo... A gente fala hoje de expansão... Você pega hoje uma expansão, por exemplo, do GTA 4, que puta é uma puta coisa, expansão, né? Uma história nova, personagens novos, não sei o que, mas não, deve ser, sei lá, 4 missões em Londres, sabe? Uma parada assim. Mas é uma coisa bem interessante, numa época, um longínquo 97, né? Onde eu nem devia jogar videogame em 97. Porra, que isso, eu jogava muito, velho. Eu jogava Super Nintendo em 97. Eu jogava Master System, velho. Caraca, Master System 3. O meu Super Nintendo é mais velho que o Pet. Bem, mas foi um jogo muito inovador, né? E assim, o pessoal gostou. Tanto é que teve uma continuação, que pra mim é divino, porque assim, eu não conheci o GTA 1. Eu conheci GTA pelo Grand Theft Auto 2. Eu acho que a maioria aqui, né, cara? É. Boa parte mesmo. Foi lançado em 1999, né? Pra PlayStation, Dreamcast, Windows e Game Boy. De novo Game Boy, eles estão insistindo no Game Boy, cara. Consegui, cara, não, essa versão saiu até pro Dreamcast, então, cara. Calma aí. Não, cara, Dreamcast era um bom videogame, um com seus 6 né? jogos. É, tipo, mas era meia dúzia de gato pinguado que tinha Dreamcast, velho. Mas nas revistas que eu comprava de game, sempre tinha. Sempre tinha. Do Dreamcast, sempre tinha. Pro Dreamcast também, exatamente. Não, e ele possuía gráficos um pouco melhores e mais avançados do que o 1, né? Mas ainda com aquela visão linda. Cara, eu adorava aquela visão, cara. Eu achava muito legal aquela visão. Esses GTAs que a gente tá falando agora, ainda era da época do... Eram tudo em duas dimensões, né? Tudo 2D. Isso. Né? Desde o Grand Theft Auto primeiro até o Grand Theft Auto 2 aqui, o 2. Então, era só pra explicar, então, como era duas dimensões, era uma visão, assim, como o Panda denominou, de Deus, né? Você via de cima... A visão de Deus. Você via de cima toda a cidade, entendeu? Você via, tipo, pontinhos que eram, tipo, pontinhos um pouco mais esticados que eram as pessoas, prédios, ruas, tudo, por visão tipo de cima. Imagina como se você estivesse dentro de um avião e olhasse pra baixo, entendeu? Hoje o GTA e o GTA 2 seriam jogos indies. Seria tipo Hotline Miami, se você já jogou no Steam. Exatamente. Excelente. Se você jogou o Hotline Miami, você sabe como é a visão do GTA. Exatamente. Exato. Né? Excelente, seu Pedro. Uma coisa do GTA, que assim, eu também comecei pelo GTA 2. Mas eu vou ser sincero, assim, eu nunca completei uma missão. Você eu tá não maluco, tinha capacidade, cara? Nossa, eu joguei muito pra tempo completar. De GTA 2. Não, né? Eu também joguei muito tempo, mas atropelando pessoas. Atropelando aquele grupinho que andava em fila, né, cara? Pra ganhar mais pontos. Exatamente. Uma coisa que eu achava muito foda era aquela. Era uma coisa assim, como você tinha uma visão em duas dimensões, às vezes você conseguia, tipo, ultrapassar as barreiras da física, tá ligado? Então você tava em cima de um prédio, tá ligado? E você tinha outro prédio perto que era um pouquinho mais baixo, tipo, ou um pouquinho mais alto, tá ligado? Mais alto é o ideal. Que você pulava de um prédio pra outro, e mesmo assim você conseguia pular, tá ligado? Porque, tipo, era 2D. A grande pergunta é, como você sabe que um prédio era mais alto? Porque você contava janelinhas e você sabia que tinha mais andares, cara. Não, os andares podiam ser mais altos também. Ah, pode ser, eu não pensei nisso. Eu não pensei nisso. Direito maior, cadê o seu Deus agora? Não, mas eu lembrava que era muito legal, cara, você pular de um prédio pro outro, tá ligado? Você via, e eu pensava, caraca, que foda! Cara, apesar do todo o hype do GTA, tipo assim, eu também realmente ter jogado muito o GTA, ele foi o único GTA que eu joguei como a galera joga hoje, tá? Ah, GTA, vou surtar, vou jogar aqui fora, vou pegar o tanque, tipo, de tudo, puta que pariu. Era isso. Realmente, agora. Eu acho que o GTA 2 foi o que eu mais, tipo, fiquei no hype, tá ligado? Que eu mais joguei euforicamente, hype. Tá ligado? Eu nem sabia que era hype na época, né? Não existia hype nessa época, cara. Essa época não existia. Porque ninguém sabia que essa ia parada. Mas a única coisa que eu conseguia fazer em GTA era pegar aquele token da caveirinha, que era a missão de matar pessoas. Puta, era muito da hora, realmente, velho. Matou era a missão de matar pessoas. Aí você saía, tipo, pegava, tipo, sei lá, um lancha-chama. Isso, saía pulverizando pessoas, cara. Oh, muito da hora, velho. E ele tinha um botão de peido, tinha botão de peido. Puta que pariu. Eu nunca entendi a função. Não sei também. Não, uma coisa função, que eu queria cara, saber... É um botão de peido. Puta, um botão de peido, agora, só agora isso. Eu queria saber uma coisa, velho. Em GTA 2, sempre tinha, tipo, um grupinho que andava em linha única de roupa branca, velho. Fila. Exatamente, em fila. Exato. Roupa branca. Eu não sabia que porra era aquela. Não era gangue, era roupa branca, tá ligado? Não, aquilo era pra... Era gente pra atropelar. Se eu não me engano, eles realmente eram um grupo, tipo assim, uma banda. Sei lá, velho. Você mexia com um, você mexia com todos, tá ligado, velho? É os Hare Krishna. Hare Krishna. Mas... Vendendo livrinho, entendeu? Os caras estão vendendo livrinho, você vai lá atropela. Você ficou puto. Mano, mas tipo, eu sempre quis saber, tipo, quem que eram aqueles caras, velho? Porque, tipo, não fazia ideia pra mim. Eles não eram gangues, tá ligado? Era legal você atropelar. Era legal você atropelar, com certeza. Eu lembro que o carro que era o único que eu procurava era o carro preto com Z lá, não sei o quê. Eu gostava daquele GT, velho. Ford GT? Era Ford GT. Não, não deve ser Ford. Não sei se era Ford, Eu duvido que fosse Ford. Não, mas era tipo, tá ligado? Era não sei o que lá, GT. Era muito legal. GTA. Bom, ele tinha... Mas esse realmente, eu juro que... Cara, eu não avancei em nada, assim. Eu nem sei se eu cheguei a pegar alguma missão. Eu não entendi, eu era tão moleque, velho, que eu não consegui entender eu não nada. Se vocês têm noção que o GTA 2, ele é dividido em fases, né? Aspas, fases. Você ia jogando uma fase até você passar dela e, tipo, parabéns. Você passa pra fase. Agora você vai pra outra fase, que era a mesma merda. Saca? Basicamente era a mesma merda. Eu sei disso porque a primeira vez que eu joguei, tipo, a caralho, beleza, não sei o que, é divertido. Só que aí depois, tipo, um amigo tal descobriu, tipo, tanque de guerra. Porra, tanque de guerra. Aí o nego pegava direitinho, meu irmão, ia até parando no sinal pra chegar no tanque de guerra. Aí chegava no tanque de guerra, beleza, agora, pegou o tanque de guerra, tem que fazer 1 milhão de pontos pra passar a fase 2, vamos lá. Tudo na cidade, cara. Aí, uma hora ou outra, você conseguia pra segunda fase, pô, beleza, segunda fase, e agora? Não tem tanto tanque de guerra, não sei. Se vira, é bem assim. Caraca, não, eu não consegui chegar nisso não, cara. Eu não tinha capacidade nessa época pra entender a beleza e a abstração do GTA 2. Bem, mas falando um pouco do jogo em si, né, assim, ele tinha um personagem que era o Cloud Speed. E, como eu falei, ao contrário do 1, ele só tinha ele, só podia escolher ele e tudo bem. Mas tudo bem, era só tipo um pontinho, um risquinho, eu aceitava. E uma coisa legal é o nome da cidade, tipo, ela se chamava Anywhere City. É tipo qualquer lugar. Qualquer lugar, cidade. Seria tipo, na verdade, realmente, pegando aqui pelo que tá assim na pauta, seria a ideia de tipo uma cidade qualquer. Qualquer lugar, tipo uma cidade qualquer, independente, tipo, não tem diferença. Ela não viria a ser uma Nova York, ela não teria característica. Cara, é uma cidade como qualquer uma. Tem prédios e ruas. A não ser que você mora no interior, onde não tem prédio. Exato. Aí é uma cidade tá qualquer, que tem um tanque de guerra no cercadinho. Realmente, é uma cidade qualquer com um tanque de guerra. Com um tanque de guerra. Eu acho impressionante. Tipo, é normal você chegar, você subir e passar por 3 prédios, pular tipo não sei o quê. Aí em cima de uma caixa, você vai achar uma bazuca. Caraca, velho. Normal. É normal. Tá sempre lá. E melhor. Cara, mas isso é normal no GTA em geral, cara. Se achar armas jogadas pelo mundo, né? Exatamente. E depois de um tempo, tipo, se você passar de novo lá, vai ter outra bazuca. Por que não? O cara falou assim, porra, alguém roubou a bazuca que eu deixei aqui, vou colocar outra. Espero que não roubem de novo. Eu preciso dessa bazuca neste local, entendeu? Neste local. Pegando poeira aqui. Exatamente. A lógica GTA não... é muito legal de se pensar, né, cara? I'm looking for a little one of these. Bem, agora a gente saiu da geração PlayStation. Um. Tá bom, cara, não sei falar. Porque você jogou aonde, né? Sai do direção PlayStation, ele não tá hoje no mercado. Vocês repararam que foi uma pausa dramática do caralho, né? Você era uma das pessoas que tinha Xbox, aquele caixa gigante. Enfim, a gente vai entrar na geração PlayStation 2 com GTA 3, cara. Em 3D. Agora muda totalmente. Então, eu tenho que falar, eu joguei, mas não joguei esse jogo. Joguei muito, mas não joguei esse jogo. Porque o que acontece, velho? Eu não tinha PlayStation 2 na época. Eu tinha um PlayStation 1 e eu me contentava com o meu GTA 2. Só que o meu grande amigo Carlos, que morava relativamente perto de casa, uns 3 quarteirões, ele tinha já o PlayStation 2, né? Sempre assim. Ele tinha comprado com o PlayStation 2 o GTA 3. Cara, eu ia praticamente, tipo, todo dia pra casa dele, velho. Cara, era muito foda, porque você via... Eu tava em casa, tá ligado? Tipo, imagina a ilusão da pessoa. Tô lá em casa jogando meu PlayStation 1, onde eu jogo GTA 2. Naquela visão de Deus, tá ligado? Do avião que vem de cima. E eu vou pra casa do meu amigo, eu descubro que ele tem GTA. Eu falei, porra, bacana. Aí quando eu olho... Cara, uou! Vem de 3D! Uou! Puta que eu pariu! É mano! É um outro tipo de jogo, né, cara? Total, velho. Tá. A diferença, assim, é muito impressionante pra época, né, velho? Eu acho que a diferença, o salto do PlayStation 1 pro PlayStation 2 foi, tipo, gigantesco. Eu ainda... Mas não é nem o salto do hardware do aparelho. Não. Mas, tudo bem, teve esse salto, mas é que o jogo, o GTA 2, ele já usava, tipo, muito abaixo do que o PlayStation 1 podia conseguir. Uhum. Você tem jogos muito mais bem produzidos enquanto em 3D. Enquanto o GTA 3, ele usava o talo do PlayStation 2, né? Ele usava o que eles conseguiam fazer na época. Em 2001, o que eles conseguiam produzir na época era, tipo, era o mais próximo do máximo que o que eles podiam extrair do PlayStation. Eu não sabia na época, porque, como eu disse, eu jogava no, tipo, com meu amigo na casa dele. Mas a cidade, ela se passa em Liberty City. E o personagem ainda é o Cloud, né? Nunca foi confirmado. Há controvérsias, né? O nome é o mesmo, mas sei lá, vai com o nome mesmo, tá ligado? Nunca confirmaram que era o mesmo cara do GTA 2. Não existe, tanto que não tem, acho que, outro nome dele. Enfim, pra você. Se ele tem dois nomes, é Cloud Speed, beleza. Aí a gente já começa a duvidar. Mas só Cloud complica. E eles passam em Liberty City, como a gente falou anteriormente no GTA 1, que é inspirado em Nova York. E o ano 2000, no ano de 2001 também. Porque ele foi lançado no ano presente. Exatamente. E nessa situação, no PlayStation 2, a gente pode ver que teve um salto de coisas, não só de... processamento gráfico, da diferença de visão, de ser em 3D, mas você teve diversos modelos de carros diferentes, a gente teve opção de barco, avião, embora que ainda era muito limitado essa ideia de barco e avião na época, você não tinha um mundo tão aberto, não quanto a gente tem hoje em dia, por exemplo, muitas vezes você chegava na água, você ficava andando na parede, sabe? Tinha a parede invisível, era a parede visível na água, tá ligado? Sim. Só na região que você tinha o barquinho, que você só podia andar naquele trechinho, e acabou pra aquela missão, mais nada, você não podia usar mais, entendeu? E aí, como a gente falou, lançado pra PlayStation 2, saiu pra versão pra PC, Windows e Xbox. Um detalhe que é importante pra sobre quem? GTA 3, que assim, tem muita gente que caga pra isso, mas eu que jogo no PC, né, não jogo no console, dos GTAs, no geral, eu dou muito valor, é que cara, ele além das rádios, ser foda pra caralho. Puta, é mesmo. Todas as rádios. Mas não só de GTA 3, de todos. Sim, mas do GTA 3 eu comecei a dar mais atenção a elas. Né? Porra, tinha Flashback FM, cara, até hoje tá... Até hoje nos 5 tá lá essa porra. E tipo, beleza, qual era a importância que eu tava falando? A importância é o seguinte, tenha lá a pastinha, né, o seu computador, e você coloca suas músicas e ela vira uma rádio, cara. Eu acho isso muito foda. Cara, eu não manjava disso porque eu jogava no PlayStation. Exatamente. Tô falando, quem joga no console não faz ideia disso. Mas quem joga no PC faz, porque, tipo assim, eu achava muito bom você poder ter essas suas rádios, né? Tipo, você poder customizar a sua rádio e ela ter literalmente propagandas, tá? Tipo, o GTA tinha cuidado de colocar umas propagandazinhas na sua própria rádio, entre uma música e outra. Isso era muito foda. Isso é interessante no GTA 3, que é realmente a sensação da imersão. Até o GTA 2, eu não vou poder falar com tanta propriedade, porque eu realmente não tive a possibilidade de jogar ele de forma séria. Mas eu acho que o GTA 3, ele torna a experiência extremamente imersiva em todos os aspectos. Primeiro, você realmente tá jogando numa cidade de verdade. Não é aquela visão isométrica que você sabe que aquilo não é uma brincadeira, que aquilo não é sério. Sim. Com a nova possibilidade de gráficos, a nova movimentação, nova câmera, novo tudo, mais essa questão do rádio ainda, quer dizer, você vê que a Rockstar ela tá se preocupando em trazer cada vez mais pra você uma experiência completa, em forma de contar uma história. Claro, tinha limitações? Tinha. A gente não pode pedir o que tem hoje na época em 2001, entendeu? No PlayStation 2. Mas o GTA 3, ele era fantástico no que ele conseguiu se propor. O modelo de sandbox que a gente tem hoje foi no GTA 3. É o modelo do GTA 3, que foi sendo melhorado. Então você tá andando na rua e você vê as pessoas andando, não aquela coisa ridícula de 5 caras andando em fila reta, sabe? Um atrás do exatamente. Outro, não faz sentido. Você vê eles andando, tem o molejo e tal, pá, tá ligado? Molejo. Molejão. Tá tocando molejão, pá, não sei o quê, entendeu? Você vê detalhes, às vezes, sei lá, um papel voando, uma coisa assim, sabe? Coisas que são pequenas, mas que elas fazem muita diferença na hora de você realmente acreditar que aquilo é uma história sendo contada de verdade. Se não me engano, até, óbvio, nesse caso, se não me engano, o personagem era mudo no GTA 3. Alguém me corrija se eu estiver errado. Ele não falava, eu né? creio que ele não falava mesmo. Ele só recebia as Exato, paradas. Ele não falava. Recebia telefonema, ainda, fazia missão. Ainda era mudo. Ainda era mudo. Mas ainda assim, ele foi um personagem até que bem marcante. A galera gosta bastante Pô, do GTA 3 acho... do personagem. Eu conheço muita gente que ainda diz que o GTA 3 é o melhor GTA de todos. Assim, eu não concordo, eu tenho o meu preferido, mas, cara, tem gente que, pô, fala que é o melhor de todos, sabe? Tipo, não, revolucionou, beleza. É, uma coisa que é interessante... Não, interessante, mas tipo, é uma história. É, o meu amigo, que também, eu tava na mesma situação do Mug, na época que eu não tinha PlayStation 2, eu jogava na casa de um amigo. E eu lembro que o GTA 3 dele era tipo mídia azul. Era mídia azul do meu amigo mídia também, azul velho. Era original. Mídia azul era original. Sério? Era isso? Não era? Eu nunca sabia, porque tinha mídia dourada, tinha preta, mas não era. Mídia preta. Das trevas que não riscava. A mídia preta era do PlayStation 1, se eu não me engano. E a mídia azul era original do PlayStation 2. Tanto que... Azul era original, olha aí. Era azul. Tem a violeta que era... Totalmente Poxa, era piratão. É, não, piratão. Aí beleza. Mas aí tinha dourada também. Eu tive muito jogo em mídia dourada. Uhum. Muito jogo de PlayStation 2. Os jogos de PlayStation 2 que eu tinha com mídia azul eram os que minha tia mandava do Japão. Aí eu tinha um jogo Caraca. Da J-League, da Liga Japonesa de Futebol. Japonesa de Futebol, cara. Era mídia azul. Devia ser divertido, paca, esse jogo da J-League. Era legal, cara, era legal. Mas enfim. Mas, cara, esse foi o único jogo em mídia azul que eu vi na vida. Era o GTA 3 desse meu amigo. O GTA 3 eu joguei pouco, porque quando eu ganhei o PlayStation 2, foi na época de outro GTA que a gente vai falar já daqui a pouco. Mas aí eu acabei jogando pouco o GTA 3 por conta disso. Eu não tinha o PlayStation 2 também e eu não conhecia ninguém que tinha na época. Não era que nem o Mug, que nem você que tinha um amigo que tinha. Uhum. Então eu joguei depois quando eu comprei. Aí eu comprei, né? Já piratão. Não tinha dinheiro, né? Claro, sempre. Foram poucas as pessoas que tiveram aí um PS2 com jogos originais, né? É. Teve um cara que mandou e-mail aí, brigando com a gente. Eu joguei original, seu filho da puta. Que eu falei que ninguém tinha jogado original. Então, desculpa. Generalizei e me fudi, mas tudo bem. Tinha 3 pessoas no mundo que jogaram tipo, PS2. Parabéns, você jogou original. Você é um de milhão, meu. Porra, gastou 600 milhões de reais pra jogar, né? Porque... Parabéns pra você que era ricaço do Bill Gates na época. Cara, eu nunca comprei... Na minha infância, eu nunca comprei jogo original, velho. Tipo, de PlayStation. Cara, veja pelo lado bom. É, nós somos muito um dos poucos que se libertaram dessa cultura de só comprar jogo original, né? Não comprar nenhum jogo... Hoje, eu não compro nada de jogo pirata, velho. É, mas eu digo assim... Assim, não defendendo, lógico, a pirataria, mas... Foi uma transição boa que fez a gente passar por essa época, porque a gente teve a opção de variedade na época, comprando jogos piratas. Sim. Aí, né? E hoje, com a gente tem a condição de comprar o jogo original, a gente compra. E a gente tem por 2 motivos, na verdade. Que na época, eu vou ser sincero, onde eu morava, cara, era muito difícil achar um jogo de PS2 original, cara. Realmente. PS1 e PS2. Agora, era enquanto algo isso, difícil. Você tinha, tipo, milhões de barraquinhas e lojinhas que vendiam jogos de pirata, tá Exato. ligado? E hoje você tem um acesso a jogos muito melhor. Assim, ó, hoje você tem o Mercado Livre que envia pro país todo jogo a preço razoável, original. Exato. Entendeu? você tá pagando um valor bom, óbvio. Ah, tem gente, ah, R$150 é caro num jogo, ok, eu entendo que tem jeito. Exceto que você esteja mal acostumado com a Steam que nem eu, não é beleza? É, você pode ter, e exatamente, outro ponto muito interessante é que hoje, se você tem um PC que roda razoavelmente os jogos, você consegue pagar muito barato na Steam, que tem uma variedade, uma infinidade de jogos, a qualquer momento, só precisando do seu cartão de crédito. Summer Sale tá chegando, hein, gente. Summer Sale, exatamente, então ficar pobre, entendeu? Todo mundo pobre de novo. Mas isso é bem interessante, porque o GTA, ele foi uma das franquias que, por exemplo, eu tenho certeza que ela só funcionou bem e vendeu tanto por conta da pirataria, né? Porque a pirataria não é só no Brasil que ocorreu. Sim, né? Foi, não, a pirataria foi algo mundial. PlayStation 2 era um videogame aberto pra todo mundo. Placa, né? Matrix, do... velho. Exato. Tinha altos destravamentos lá, eu nem sei qual que era, tinha diferença dos destravamentos. Pô, saudades. Mas isso, de certa forma, esses jogos piratas, eu acho que eles foram importantes, primeiro, pra impulsionar tanto o videogame, quanto claramente a franquia GTA, ao ponto de hoje ser uma indústria que se sustenta e rende muito mais do que o cinema, por exemplo, entendeu? Então, a pirataria não foi de toda ruim naquela época. Não foi ruim, nunca foi. Eu nunca falei que foi ruim. Eu sei. É que tem gente o que... O bom é que nós nos libertamos disso. Claro. Né? Tem muita gente que eu conheço até hoje, cara, que... Eu vou comprar aqui o GTA V, eu vou comprar pirata, porque porra. Tem um maluco que ele compra o GTA V do PS2 pirata ainda. Tem esse? tem. Bem, mas a gente já falou bastante de GTA 3, vamos adiante aqui. E de pirataria. Da revolução do PlayStation 2. Cara, é importantíssimo contextualizar. Então vamos agora pra GTA Vice City. Aí sim. Meu favorito. Olha. De todo mundo, eu acho. Não, meu. Não é meu. Ah, moleque. É porque o que acontece? Esse GTA Vice City, na época, eu já não estava, assim, com tanta amizade com o Carlos. Então, tipo, eu não ia tanto na casa dele, mas... A amizade tava indo embora. A amizade tava indo embora. Porra, Carlos. Não, mas e também o que acontece? Ele demorou pra comprar essa porra, porque ele jogava muito 3. Eu jogava muito 3 com ele também. E aí, eu comecei a jogar o Vice City, eu acho que na época em Lan House, cara. Pode crer, tinha batinha também. Isso. Em Lan House geralmente tinha o Vice City. Inclusive, aí, tipo, eu era a seguinte pessoa. Enquanto todo mundo tava jogando, tipo, CS, eu não jogava CS em Lan House, né? Eu fui entrar no mundo de FPS muito tarde, mas enfim. Eu jogava, tipo, 3 coisas, eu acho que em Lan House. Era Gunbound, era Grand Chase. Não. Que merda, hein? Cara, só level up, hein? Porra! Tá de sacanagem, não, cara. Gunbound não é da level up. Tá de sacanagem. Gunbound era Down Game. Gunbound era Down Game. E Vice City. Mas eu jogava mais Gunbound do que os outros. Então, tipo, eu jogava Vice City quando eu tava querendo me estressar de alguma coisa. Você jogava Mu também? Não jogava. Eu jogava Mu. Porra. Cara, eu joguei Mu até o dia que o amigo meu chegou e falou, pô, vou treinar um pouquinho, daí a gente vai lá. Falei, beleza, vamos lá. Aí o cara chegou no teclado dele, colocou lá o carinha no meio do spawn de bicho, tá ligado? Dos nossos bichos. Aí pegou a pedrinha, pegou não sei o quê, os três objetos assim, colocou em cima do mouse, vamos lá. Aí, o que que tu fez? Não, tô treinando, vamos lá. Vai se fuder, cara. Ele deixou fazendo, o cara atacando pra sempre. O boneco ficava infinitamente usando um poder lá, não gastava porra nenhuma, e ficava lá, matando os bichos, culpando, vai. Cara, tem que desistir, né? Não dá. Enfim, voltando ao GTA. Eu vou deixar vocês falarem, porque eu joguei pouco. Relativo ao 3, eu creio, né? Mas enfim, 3 ou 2. O GTA Vice City eu joguei mais, porque já foi na época que já tinha ganhado o PS2. Bom, então, o GTA Vice City é o primeiro GTA, pra que vocês notarem, que ele não se refere exatamente ao ano que ele foi lançado. Exatamente. Porque ele foi lançado em 2002, mas ele se refere ao ano de 1996. Então ele é aquele negócio dos 10... Retrô. Maneiríssimo. Miami. Em 86, cara. Por isso que, assim, eu gosto muito do tipo de música tocava nessa época, tá ligado? É antes de eu nascer, é bizarro, mas beleza. Então, tipo, você controla lá o personagem chamado Tommy Vercetti, da cidade Vice City, que foi inspirado lá no Miami Vice. Porra, Miami Vice. Exato. Na vida, Miami Vice. Aí, tipo, colocaram muitas coisas novas, né? Pegaram o 3, deram aquele, né? Pô, vamos mexer tudo aqui, vamos botar coisa pra caralho. Bota mais veículo, mais moto, mais helicóptero, arma pra caralho. tá ligado? E a voz do personagem, pelo menos. Sim, sim, sim, mas ele já fala. E inclusive, assim, no 3 ainda era pouco, porque o cara recebia suas missões por seu por telefone. Né, se não me engano. No 3 eles começaram com as tiradas de GTA. Quase tudo tinha piadinha. Cara, Lance. Até hoje eu lembro do cara. Muito bom. Tem muita coisa de Vice City que é emblemática. É uma missão que faz referência a um filme, tá ligado? Uma missão que faz referência a um outro jogo. Então, muita, muita coisa. A partir daí que eles começaram a colocar referência de tudo em GTA. Até hoje, cinco vezes, né? Você vê aí, você tá assim, porra, muita coisa. Referência ao mundo, tá ligado? Mas, pô, eles começaram com essa parada no Vice City. Pegaram essa oportunidade de explorar a década, né? De 80 e, pô, vamos meter pau de fazer muitas homenagens aqui também. E o jogo lá foi lançado, como eu falei, em 2002. Ele foi pra Windows, PS2 e o Xbox. Quem teve o Xbox, aquele abraço. Porra, os cara, quatro caras que tiveram Xbox, né, velho? Exatamente. Se você faz parte do clube dos quatro... Manda um e-mail, cara. A gente quer saber se foi maneiro jogar Xbox. É. Cara, eu não duvido que tem um jogo que preste do Xbox, cara. Mas, porra, ninguém tem. E foi relançado para Android, para iOS, aí no final de 2012. Se você tem ou quer procurar, que jogar mais de novo, baixa e na versão de aniversário de 10 anos do jogo. Cara, eu gosto muito. É o meu favorito. É as melhores músicas de rádio possíveis. Porra, The Bangles, tá, cara. Porra! Rainbow Video Killer Radio Store. Não, mas Flash é... FM, o... O Vice City, ele realmente, eu também é o meu favorito, né, dos GTAs. É só o Luke que é o do só, contra. É, o cara não gosta de Chaves, não gosta de Star Fox, é, tá tudo errado. É, mas assim, ele, claramente, ele conseguiu evoluir muito bem, assim, ele é, graficamente, ele é bem mais bonito dentro da, né, do PlayStation 2. Pô, o cara tem a camisa florida, então, porra, é evolução gráfica aí. É, então, mas assim, ele era muito bonito pra época, a arquitetura, eles fizeram uma pesquisa, era tudo anos 80 mesmo, a contextualização... Todo esse universo que o B falou de Miami na década de 80, tava tudo muito bem retratado. Era tudo legal, o estilo das roupas, as construções, a maneira como as pessoas falavam. Até aquelas brigas de gangue de cubano e haitiano, né, cara? Caralho, muito bom. É muito bom, cara. Não, assim, ele era excelente. A jogabilidade tava bem mais funcional, ela tava mais polida naquela mecânica do GTA 3. Ele não era mais tão limitado, né, como era o 3, como a gente falou, tinha menos parede invisível, menos limitação de onde você não podia ir. Ele tinha mais essa questão de você tá vendo, você pode chegar lá e fazer alguma coisa. Exato. Né? Questão de você navegar na água também, com a lancha, com o barco. Sim. Era bem mais expandido também essa opção. Eu lembro que nessa tinha uma parada, que eu não lembro se tinha nas outras, mas que eu achava muito foda, que era quando a polícia perseguia, ela colocava a parada pra furar seu pneu. É nesse. Puta, cara, era um saco, porque você passava e você geralmente, você queria largar o carro, sair correndo pra pegar outro. Furava, né? Furava a roda, que ele passava aqueles espinhos, né, no caminho. Eu lembro disso, que eu sempre podia. Isso é um problema que eu tenho com GTA, que é dirigir. Eu tenho um problema sério com a direção em GTA. Porra, eu tenho um problema sério com a direção de aquáticos no GTA, cara. Aquelas missões de lancha, você tinha que passar naquela bola rosa, sei lá. Sei. Cara, eu odiava essa porra, velho. Eu não conseguia. Eu queria saber de vocês o tempo recorde de respeitar as leis do trânsito em GTA. Porra, 10 segundos. Na verdade, você ligou o carro, você vai sair, você já bateu no carro, já era. Já bateu no carro da frente, já acabou. Era aquele negócio. Se um dia parado pra tentar, não vou. É, um devagar, dia eu também parei pra tentar. Parar no sinal. Fudeu. Cara, acho que eu parei no sinal de GTA, tipo, duas vezes na minha vida. Dia de fúria, cara, se parar no sinal. Não, eu tentei alguns dias aí, algumas vezes, e sempre me frustrava, porque, tipo, era muito chato. É muito real, era, né? Se é pra pegar trânsito, você pega na vida real, porra. Né? Se é pra parar, tipo, no sinal. Eu fui tão viciado nessa porra. Lembra, não sei se vocês lembram, e não sei se começou no Vice City isso, as coisas escondidas no mapa. Uma porrada de coisa escondida. E tinha os Hidden Packets. Os Hidden Packets no 3, sabe? Tinha no 3 também, né? Mas no GTA Vice City, eu e um amigo meu pegamos todos os Hidden Packets, cara. Caraca! E, tipo, era uma época que não tinha revistinha, não tinha um tutorialzinho do YouTube. Onde pegar o item escondido? Não tinha o YouTube, você que não achou. É, no YouTube não tinha. Não tinha mas moleque revista de 13 anos. Tinha, só você que não achou. Ah, cara. Não, Azedo, que seja, eu achei da raça, eu aí meu sim, que né, cara. Porque é o trabalho de dois homens, eu não tinha como fazer um só. E era, aí, era difícil, tinha os Heidenberg, tipo, cara, o cara que colocou esse Heidenberg não tem mano. Muito filho da puta, filha né, da velho? Puta, filha não da puta. Tem, velho. O jogo também, ele foi um puta sucesso de venda, assim, foi inacreditável o que ele fez na época. Eu não lembro, mas foi no Vice City que também teve a adição de moto, não? Vice City tinha moto. Tinha moto. É, então... Não, não, mas é que tá, o 3 também tinha moto, tinha poucas. Mas tinha mas moto o, não, o não, não, City desculpa, moto não. PCJ 360. Moto não, desculpa. Porra, PCJ. Moto não. Bons tempos. Bicicleta. Foi bicicleta. Não, não, bicicleta, não, bicicleta foi outro. É isso. Sanders, que é a única coisa que você tem no começo. O jogo, eu tô vendo aqui, segundo informações não tão oficiais porque elas são do Wikipedia, e ele em 2 meses, ele vendeu 4 milhões de cópias e se tornou o jogo mais vendido do ano, em 2 meses. Cara, é absurdo, né, velho? Parabéns. Em março de 2008, ele tinha vendido 17 milhões e meio de cópias. Fora os piratas, né, que essa conta não então, entra exato. O que foi vendido de pirata. Mas assim, é realmente... Que eu tinha, né, que não entra nessa eu conta. Acho que... Não, é esse número por original, na época de PS2, é incrível. É incrível, não, é. E assim, apesar do 3... ter sido realmente uma revolução e ter vendido pra caralho, eu acho que a maioria das pessoas lembra muito do Vice City. O Vice City acho que é o que mais as pessoas, mais da nossa época, que tiveram a oportunidade de jogar esses jogos mais próximo do lançamento, né? Não é a garotada de 13 anos agora que já começou com GTA 4. É. É, eles lembram então, muito. Então, eu acho que... Qual é a parada? Eu acho que o GTA 3, ele inovou e, tipo, trouxe o conceito pra você, ó, isso aqui é o sandbox, isso aqui é divertido. E o Vice City, ele provou pra todo mundo que realmente ele podia... Ser divertido, porque assim, não adianta você chegar e falar: olha, gente, estou apresentando um estilo de jogo novo. Beleza, e aí? Foda-se, quero saber como é que a gente vai fazer diferença na minha vida. Uhum. O Vice City mostrou muito, cara, o potencial absurdo de você pegar um helicóptero, pular no helicóptero perto do chão, pegar a bazuca, tirar no carro, não sei o que, tá ligado? Aquela loucura que GTA, até o dia representa. E ao mesmo tempo, você ter um modo história, vamos colocar assim, muito maneiro. Pelo menos se eu me lembro, a história é muito legal, cara. As missões são legais, a história que ele conta, os personagens, é tudo muito legal. Em adiante aqui, vamos para o GTA San Andreas. Esse eu joguei bastante, porque já foi, eu acho que eu não tinha PS2 na época do Vice City, mas eu já tinha na época do San Andreas, já tinha lançado o San Andreas. Uhum. Então eu joguei um pouco mais ele, mas também não joguei tanto, eu acho que eu tava entrando naquela época de jogar RPGzinho e não joguei tanto ele, mas joguei bastante, mais do que o Vice City. Eu achei legal, foi esse que realmente, como falaram, que tem a bicicleta. Eu gostava muito da bicicleta, velho. Achava eu muito legal. Cagava a bicicleta, literalmente. Achava muito legal, velho. Caraca, a bicicleta era muito legal daquele primeiro 5 minutos. É, as primeiras 4 pedaladas, elas são interessantes. É, depois disso, você olha assim, caraca, tem a bicicleta no jogo, porra, a bicicleta. Aí tu pega a bicicleta, velho, aí corre. Lento pra caralho. Vou pegar um carro, se foda. O GTA San Andreas, você controla o personagem que é o Carl Johnson, ou CJ, né? CJ, como todo mundo, como ele era mais conhecido, no estado de San Andreas. Não cidade. É um estado fictício que ele, na verdade, ele tem 3 cidades que englobam ele, que é Los Santos, San Fierro e Las Venturas. Que é... respectivamente, Los Angeles, São Francisco Las Vegas. E o jogo se passa em 1992, apesar dele ter sido lançado em 2004. Né? Eu acho que o San Andreas, sim, ele chegou bem próximo de tirar tudo que o PS2 tinha. Sim. Eu lembro que ele era até bem... Ele era o... Meu PS2, ele tinha um probleminha pra rodar. Ele, às vezes ele rodava um pouco, fazia uns barulhos estranhos pra rodar o San Andreas. Loadings demorados. E assim, um outro detalhe que eu acho do San Andreas importante, que eu acho que o San Andreas foi o jogo com mais mod zoado que eu já joguei. Até hoje. Até hoje você vai na barraquinha, você acha os mods do Sonic, do Dragon Ball, do Cavaleiro do Zodíaco. Super-Homem, o Hulk, Homem de Ferro, puta que... Lança o filme novo amanhã. Vai ter um mod pra San Andreas. Vai ter, você vai ver lá agora, vai sair agora o patch do Maleficent. É o 50 Cent. Caraca, não, eu vi esses dias, cara, a mulherzinha do Frozen lá, eu falei, porra, dá sacanagem, cara. A Elsa, né, acho que é o nome dela. É, acho que é. Porra, que botou isso do San Andreas, velho? Cara, isso foi realmente, o San Andreas, ele foi a versão que quando ele saiu pra PC, as pessoas descobriram as possibilidades que um jogo mal fechado podia ter. Então, cara, além deles fazerem esses mods, bloquear umas paradas. E assim, esses mods saíram pra CD físico pro PlayStation 2, tá? Não só pra PC. Então você comprava o seu GTA Dragon Ball, seu GTA Homem-Aranha, seu GTA Frozen, sei lá. Era que nem você chegar e tinha também aquelas versões de... GTA Rio. GTA Rio. Lembra o GTA Rio? Não, GTA Rio. O GTA Rio foi... Na época falaram, vai sair o GTA Rio. É. Saiu. Falsão ridículo, que não tinha... porra nenhuma. Mas enfim. E além de... Bom, aí continua. Eu acho que assim, o GTA San Andreas, ele foi o jogo que transformou o GTA... Tirou o GTA de uma franquia dos jogadores pra uma franquia de todo mundo. Porque hoje em dia, os jogos que todo mundo já jogou, alguma coisa, é FIFA ou Pro Evolution, o Nigga Leve, o GTA, né? E hoje, e o Call of Duty. Não, Pokémon não. O Pokémon, ele é um pouco mais nicho ainda. Eu tô falando... Pokémon é nicho, cara. Querendo ou não, por mais que você acredite, Pokémon é nicho. Mas, na época, o que a galera jogava era o Nigga Leve e GTA San Andreas, entendeu? O cara, ele não jogava mais nada. Ele tinha um PlayStation 2, ele jogava o Bomba Patch 2006 e o GTA San Andreas. Entendeu? Exatamente. Cara, até hoje eu conheço gente que compra um videogame novo pra jogar o jogo de futebol e o GTA. Exatamente. Tá, se não, até sair o GTA, o cara não tá cagando pro videogame novo. Quando sai o GTA, o cara, porra, tem que comprar um videogame novo. Eu. Puta que pariu. É o Panda. Não, Panda, você joga Civilization, cara. Porra, Civilization é hardcore, velho. Já é mais que 90% do mundo. Exatamente. Cara. E eu sei assim, que eu, sei lá, todas as pessoas que tinham videogame tinham GTA San Andreas. O cara nunca jogou um Mega Man. O cara nunca jogou, sei lá, qualquer outra coisa boa do PS2, entendeu? Mas o cara não, nada. O cara nunca jogou um Mario da vida, nada. Ele jogava GTA e ele tinha o Nigga Leve dele ali pra quando os brother em casa bater um bomba pet. O GTA San Andreas, eu lembro quando ele saiu, eu comprei a revista. Eu comprei a revista. Eu comprava também. Acho que até PlayStation World. É, dicas e truques para PlayStation. Também, tinha. Mas tinha umas matérias, eram mais escritas, mas eram legais. Sempre, né? E saiu uma do GTA San Andreas falando da revolução, da questão do passar do dia, do anoitecer, do amanhecer. Sim. E, cara, você não tinha isso em nenhum jogo na época. Ele veio realmente pra tirar tudo que todo o potencial que provavelmente o PlayStation 2 tinha. Posso falar uma coisa? Fale, claro. Baixo X, direita, esquerda, direita, R1, direita, baixo, cima, triângulo. Filha da... Esse era o Pack 2? Que arma? Vida infinita. Infinita, acho infinita. O Pack 2 era R1, R2, L1, R2. Ah, é verdade. Duas, uma voltinha inteira, aí meia volta e volta um pro baixo. É verdade. E o Pack 3 2. Era R1, R2, L1, R2. Uma voltinha inteira, meia volta e dois pra baixo. Lembra dessa merda aí? Nossa, velho. Isso é muito bom, velho. Detalhe, ninguém nunca pegou a arma de verdade no GTA. Só saia com o código. Não. Você pegou uma bicicletinha, vida infinita, pack 2 de arma, se foda. Bicicletinha, vamos lá, tanque. E o tanque, ou o avião. O de GTA San Andreas de computador, eu lembro até hoje. Inclusive, eu tô jogando ele agora. Tinha Big Bomb. Eu lembro de que tinha Big Bomb, você escrevia Big Bomb e explodia todos os caras da... É, o de vida é o... É o Rezoian, Hezoyam. Rezoian. Rezoian. É. Tinha o Uso Mimo também, que era o de pack de arma 3. Caraca. Eu dava nomes pelos códigos de computador. Eu acho que o GTA San Andreas foi o que eu mais joguei, apesar do Vice City é o meu favorito. O San Andreas é o que eu mais joguei. E assim, ele não é o meu favorito, sabe? Porque teve uma hora que encheu o saco a quantidade de missões que tinha em cidades diferentes. Cara, teve uma hora que realmente encheu o saco. Não tava assim, bom. É lá no meio do jogo tem uma barriga, você tem que ficar viajando. É, então. Aí tu gasta com táxi, né, cara? Já gasta com táxi. Não, mas é realmente, apesar do GTA San Andreas ter sido aí extremamente elogiado, venceu toneladas de prêmios, recebeu nota 10, 9.9, de tudo quanto é mídia especializada, vendeu. Sim. 21 milhões de unidades. Vende até apesar hoje. De tudo isso, eu ainda acho, também concordo, o modo história, as missões dele um pouco alongado demais e não tão divertido quanto o Vice City, entendeu? Sim. Porra, aquela missão do aviãozinho lá que você faz em Santeiro. Cara, é um saco aquela porra, velho. É, realmente. O GTA ele tem às vezes esse problema. Você pega as missões que são insuportáveis porque o cara quer que elas sejam insuportáveis, entendeu? Não tem motivo. Não, ele quer chegar pra fazer o videozinho que você a revolução da jogabilidade, porra. Negócio que ninguém nunca viu, é, bota um negócio chato pra caralho. Por isso que ninguém nunca viu, cara, porra. Esse é o jogo, acho que é a maior incidência de todos os GTAs de a galera que não zerou e ficou só zoando. Exato. Eu invariavelmente, até hoje, quando eu jogo, às vezes eu jogo, né? Eu comprei na Steam também, às vezes eu jogo, eu fico só zoando. Só jogar, tô afim de fazer merda, eu vou jogar GTA. Porque ele realmente, eu acho que assim, até o jogo, ele, eu não sei, eu não consigo dizer, porque eu já peguei ele nessa vibe de não sei o que, mas ele não incentiva tanto você a ir pro modo história, de certa forma. Não, entendeu? Aí é que dá, depende um pouco, porque assim, é o negócio do mundinho, né? Primeira vez que eu joguei, qualquer GTA, eu fui na pegada do mundinho. Pô, o Vice City me conquistou de primeira, tá ligado? E o GTA San Andreas, como eu gosto de hip-hop pra caralho, ele também me conquistou de logo de cara. Então, zerar, eu zerei direto. Zerei, pá, pô, acabou. Mas depois, cara, eu nem lembrava mais da história. Essa cara não foi tão emblemática assim. Tinha as coisinhas interessantes, mas não era grande coisa. Uma coisa que eu lembro que o GTA ele me marcou, esse GTA me marcou, era que ele tinha a parada de você engordar, emagrecer, tinha, malhar, não sei tinha, o quê. É, tinha. Isso. Você ficava forte, você ficava bombadinho. Aí, quando você engordava, você ia correr, você cansava mais rápido. Isso. Essa era a parada, mano. Tinha também a parada de sex appeal também. Eu nunca gostei dessa porra, cara. Do sex appeal? Não. De você fazer, tipo, malhar, isso aqui. Cara, é um tempo de infinito. Não, é isso. Sei lá, é tipo, levantando peso. Aí o cara ficava fortinho. Aí daqui a pouco o cara começava a ficar destruidamente bizarro, tá ligado? Assim, agora vai bater mais forte. Crescia pescoço, crescia tudo, né, cara? É, porra, crescia até a orelha do filho da puta. Cara, é, exatamente. Era bizarro, tá ligado? Mas, tipo assim, a galera gosta muito disso. Tanto que ele pede pra boa voltar infinitamente. Mas sei lá, eu acho que descaracteriza um pouco a questão de ser um personagem específico. Um personagem único, entendeu? Exatamente. Isso é um ponto que eu queria pegar, que é o seguinte. O GTA, eu gosto muito... A gente vai falar depois, mas o GTA 4, por exemplo, e o GTA Vice City, ele é legal porque ele tem uma identidade. O seu personagem, ele é um personagem. Eu não tenho coragem de mudar o cara, exato, entendeu? Tipo assim, qual é a parada? O Tom Versetti é o Tom Versetti. Nico Bellic é o Nico Bellic. Bellic. O CJ é um negro random. É, qualquer tá ligado? É um nigga que fica gordo, magro, forte, foda-se, mas ninguém se importa porque ele é tão genérico quanto ele pode ficar. Exatamente. Eu não gostava de trocar nem a roupa do Tom Versetti. Tinha que ser aquela... Pô, a camisa azul pra... Florida, camisa azul, florida pra sempre. Exatamente. Isso é um ponto que eu acho que talvez... O que me desagrada no GTA San Andreas, entendeu? Óbvio, o GTA San Andreas ainda tem um problema que ele foi grande demais e ele tem bugs demais por causa disso. Né? Ele é muito... Skyrim! Não, ele é gigante comparado com o que você já tinha e isso traz uma série de problemas de renderização de cenário, de bugs, de carro voando, essa porra toda. Mas tem que contar os mitos, né, cara? Tem que lembrar disso aí. O mito de você ver a seda de sexo. Exatamente. Hot coffee. Hot coffee. Cafezinho, hot coffee. Cafezinho. É. Tomar um cafezinho. O hot coffee a gente vai falar um pouco dele depois. É, mas assim, o problema dele do GTA San Andreas realmente, eu acho que é ele ser genérico. Ele, talvez pra abranger um público maior e um público tentar realmente essa questão de pegar todo mundo pra jogar, ele se tornou um pouco mais genérico e um pouco menos profundo. O mundinho dele é mais fraco, entendeu? Porque o cara que queria... A maioria dos caras que pegou GTA... Eu não acho nem que é o mundinho, cara. A ambientação eu acho muito boa. Porque, cara, não, eu lembro das missões que você ia jogando e os caras iam arrastando o pé. Uhum. Lá, maloqueiro dos Estados Unidos. E ia, sabe qual é? Tipo assim, os caras iam andando, fumando e o caralho. Tinha as vozes emblemáticas até da mídia atual lá. Só que, cara, a história ficou tão rasa e tão qualquer coisa que depois de um tempo você ficava só... Foda-se. Realmente, nesse ponto, a Rockstar, ela é bem cuidadosa, principalmente nessa questão de ambientação, eles tentam fazer bem as dublagens. Se não me engano, tem o Samuel Jackson, não tem? No stand. É, Samuel Jackson é o primeiro policial que te dá duro e te joga lá na bicicleta. Tem o Ice-T, acho que dubla, se não me engano. Então, assim, ele é um jogo, apesar de, como o B falou, ele realmente é bem ambientado, mas realmente a história peca, né? O personagem não é tão carismático, você não se importa com o CJ, porque ele pode, como o B falou, ele pode ser qualquer coisa, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser forte, pode ser fraco, pode ser dinheiro. Então, qualquer coisa. Aí teve a polêmica do Hot Coffee. Hot Coffee foi a época que as mamães ficaram malucas. Porque todo mundo ficou sabendo dessa porra, né, cara? Todo mundo, né, cara? Impressionante. Ah, Tinha pessoas que jogavam que não sabiam, mas tinha pessoas que não jogavam e sabiam. Tá, exatamente. Porque isso até nem foi no lançamento que eu me lembre do jogo. Não, foi uma parada que, assim, parece que na versão de PC, você tinha um modo oculto, que foi, tipo, foi uma parada que eles desenvolveram, mas o cara deixou ali escondido. Ah, não vamos usar. Eles desenvolveram, aí um olhou pro outro. Vai dar merda a gente colocar isso aqui. Exato. Melhor a gente tirar, hein? Só que não tirou. Ele tipo, deixou escondido, só, né? Só deixou o Enable desativado. E é aquele negócio, vai tirar, vai dar um trabalho da porra. O cara foi, ó, deu falso. Pronto. Tá tudo certo. Bom, e nesse modo é o seguinte, você tinha no GTA as suas namoradas. E chegava um determinado ponto, se a namorada gostava de você, ela te chamava para tomar um café. E aí você, e aí você tinha um minigame onde você praticava sexo com essa sua namorada. E, cara, isso foi um rebuliço no mundo, assim. Nunca se falava nada mais além de, porra, eu tenho que habilitar o Hot Coffee. Tanto que hoje as versões que são vendidas hoje pela Rockstar já é sem essa porra. Eles tiraram. Assim. Eles já tiraram porque, porra, deu muita merda. Porque o jogo... Porque a gente já falou disso, eu acho que não sei se era no Mortal Kombat ou no PQS, que nos Estados Unidos o mais 17 é foda-se, o problema é o mais 18. É. Entendeu? É. Na época o GTA era mais 17, que era mature. E aí, com o Hot Coffee, ele foi pra mais 18. E aí fodeu, que aí ninguém podia comprar. Porque o mais 17 a sociedade caga. Mais 17 joga 4, joga 5, joga 6 anos de idade. Foi no Mortal Kombat, a gente falou isso. É, foi no Mortal Kombat. No 18, aí não, aí vamos devagar. Aí não pode, entendeu? Então não era interessante, mercadologicamente, pra Rockstar ter um jogo mais 18 nos Estados Unidos. Apesar de ser um sucesso, todo mundo querer jogar. Apesar de merecer o mais 18. Claro, apesar de merecer claramente o mais 18. Né? Mesmo sem Hot Coffee. Mesmo sem Hot Coffee, exatamente. Exatamente. É. E assim, o pior de tudo é que era muito zoado. Eu cheguei a ver os vídeos depois. Não, você tá maluco, tipo... Sério, era muito tipo, zoado. Tipo, ficava muito zoado porque... Muito quadrado, quando mexia... Não, quando mexia, tipo, parecia que, tipo, as coisas desciam, tá ligado? Tipo, o peito da mulher ficava na barriga, velho. Porque não foi finalizado o modo também, né? Existe esse ponto de que ele não foi finalizado. Então ele não tava no mesmo nível do jogo. E cara, só que a galera queria tipo sexy GTA, entendeu? Mas era a bosta completa. Nesse meio tempo também a gente teve uma versão que foi lançada para Game Boy Advance, que foi o GTA Advance. E depois a gente voltou com as versões para PlayStation 2, cara, e por aí vai, que é o GTA Liberty City Stories, que também teve uma versão para PSP. Eu joguei bastante então, até a versão para PSP. Liberty City Stories. Eu joguei muito ele no PSP, eu não cheguei a jogar no PlayStation 2. Exatamente. Eu preciso exatamente, fazer uma pergunta que inerente ao Advance, mas não tem nada a ver com o tema em si. Por que que no Advance tinha uma mania de chamar todo o jogo dela de... Advanced. Cara, sei lá, não tenho ideia. Qual é o problema com o cara que, sei lá, escolhi o jogo? Não, olha, é que tem os GTA Rebels. Não, GTA Advance. Sei o que lá, jogo de luta, Advance. Que era Tekken, Advance. Street Fighter, Advance. Caralho, todos os jogos têm. Todo. Cara. Realmente, tinha esse problema. Acho que Advanced War, Advance. Porra, vai se fuder, entendeu? Exatamente. Mas é realmente, era uma questão realmente, acho que de, tipo, marcar, fazer a marca, né? Tentar inserir de tipo, uma forma forçada na cabeça das pessoas o Advance. É, forçada mesmo. Bem, logo depois também a gente já teve a versão Vice City Stories, que também foi lançado pra Play 2 e PSP. E essa porra eu nunca achei do PSP, o Vice City Stories. Tem sim, eu tenho a ISO aqui. Não, ele nunca, A ISO. Olha aí. Opa! Eu não jogo jogo falso, hein? Não. Ó, a era do meu PSP, eu joguei muito jogo pirata e eu assumo. A era do meu PSP, bom tempo. Pirate Bay bombava, né, cara? Nossa, bombava alto, velho, nossa. Foi uma boa época pra mim, eu joguei muito. Mas né? Isso é errado, PSP crianças. Isso é errado, crianças. Não baixem nada, né? Enfim. Mas esses dois jogos, eles já foram meio que mal vistos pro pessoal, porque, tipo, o San Andreas era muito melhor, tá ligado? O Liberty City Stories, ele tinha problemas porque ele era realmente feito para portátil, né? Ele tinha... Exatamente, ele saiu uma versão pra Play 2 porque não sei. Porque tinha que lançar, era uma parada. Vamos lançar um GTA, GTA vende. Mas tava muito portable, tempo sem um GTA. Mas pro portable ele funcionava muito bem, cara. Sim! Pro portable ele funcionava muito bem, inclusive, exatamente. Inclusive o O Liberty City Story me salvou de muitas aulas de matemática da faculdade, cara. Que eu não precisava assistir. Detalhe, o Panini está na faculdade. Realmente. Isso explica algumas coisas, né? Você ainda tá lá, né? Na aula de matemática, só que você é em GTA agora. Não, eu passei na aula de matemática. O GTA, eu acho que era o jogo que, inclusive, eu mais jogava nas aulas de matemática. E eu acho que foi o que deixou a professora de matemática da faculdade mais puta comigo, velho. Porque eu jogava videogame, não atrapalhava a aula. Isso é uma injustiça. Foi comigo. Eu não atrapalhava a aula, jogava videogame e passei nas aulas dela, que era matemática, oh, yeah. Whatever. Matemática de faculdade, de primeiro ano, é matemática de ensino médio, eu já sabia aquela porra, não tinha nem que estar lá. Mas enfim, o meu PSP também ajudou algumas coisas assim, semelhantes, né, Panda? Eu joguei muito GTA nele, cara, tipo, não tanto quanto acho que... O 2 ou o 3, mas joguei bastante nele. Eu só achava meio zoado o jeito de jogar o Vice City Stories, que o mapa eu achava meio estranho, era meio complicado se mexer. É que você, velho, já tava acostumado com o mapa do Vice City normal, né? É, exatamente. Então. Aí, tipo, você chegava, cara, meio confuso, tá ligado? E, enfim. Ele, só pra contextualizar, ele conta uma história anterior ao 3, na verdade. Ele vai contar, tipo, a história, acho que é da máfia que tinha no GTA 3, antes do personagem, antes dos acontecimentos do GTA 3. O, né? Vice City Stories. Isso, Vice City Stories. Não, Liberty City Stories. O problema dele realmente é que ele foi feito para um videogame inferior, um console inferior, e depois portado para o PS2, onde você já tinha jogos muito superiores. Então a galera estranha, porque você voltou, você deu um passo para trás. É, na verdade, eu acho que o Liberty City Stories a galera cagou mesmo pro jogo, né? Eu vi muita gente jogando, gente que era realmente fã, mas ninguém, tipo, ó, meu Deus, o Liberty City Stories é o melhor jogo, não. É. Tá. O Vice City Stories, que foi o jogo que saiu em 2006, ele é, novamente, olha aí, cara, porra, boa. Ele é um jogo que se passa, obviamente, em Vice City, a cidade do GTA Vice City, só que ele se passa 2 anos antes do Vice City, contando também a história anterior. Você joga com o Victor Vance, alguma coisa assim, porque ele tá querendo pegar o dinheiro do Tommy Vercetti. Isso. É uma parada assim. É um negão bombado, não é, cara? Não, acho que não, Mugen. Não. Opa, é? Acho que não. Sonhos ocultos aí. Não, cara, esse é outra coisa. É o filme que você tá assistindo aí, cara. Mas o legal é o seguinte, a ambientação dele é a mesma ambientação do Vice City, é muito bem feito. As músicas são bem feitas, os gráficos já estão superiores, porque já são acho que 3 ou 4 anos de diferença. A jogabilidade é muito legal, a história é bem divertida. O problema é, ele cisma em ter essa barriga que o GTA San Andreas tem. Entendeu? Ele tem algum... O meio de dele... De quests aleatórias. Exato. Chatas. Cara, eu lembro que, assim, tem uma missão que é mais ou menos assim, o cara te liga e fala, deu merda aqui, vem me ajudar. Você chega, ele tá num galpão com produtos químicos e tá pegando fogo no galpão. A sua missão é, com uma empilhadeira, retirar 4 barris de produtos químicos lá de dentro. É. Só que a jogabilidade da empilhadeira é insuportável. Insuportável. Se você dá uma batidinha, o tempo da missão já não bate. Eu lembro que eu fiquei meses pra passar dessa fase. Eu quase quebrei o CD na parede e falei, se foda, eu vou jogar GTA Vice City, que é muito melhor. Entendeu? Ele é um jogo que tinha muito potencial, mas ele sofreu com essa questão de ter que ser grande, e muitas horas, exato, e muitas missões, então ele ganhou uma barriga desnecessária. Mas o Vice City Stories, ele é o Victor Vance, isso é o irmão do Lance Vance, isso, com quem o Tommy Vercetti trabalha, né, no Vice City. Uhum. Mas ele trabalha, e spoilers depois traz. Olha aí, spoiler. Você tomou spoiler do que era Sandbox, agora você tomou spoiler do Vice City. 20 anos atrás. Então, tá bem, coitado desse cara. Mas ele, assim, eu não diria que ele não vale a pena. Se você tiver aí um PS2, você vai ter acesso aos jogos pirados. Ele é um GTA que até vale a pena você dar uma olhada pela ambientação, pela história, que é uma história legal, que complementa do Vice City. Então até é um jogo interessante, sim. Bem, vamos mudar de geração e vamos para a era do PlayStation 3, Xbox 360... E continuando computadores. Vamos entrar para GTA 4, a inovação. Sim. Voltando novamente a números, porque fazia tempo que a gente não tinha um GTA numerado, né? Tinha GTAs com exatamente nomes. Exatamente. Mas você não tinha eles numerados. Mas ele mereceu ter uma numeração, porque, querendo ou não, é a volta do GTA em um novo console. Geralmente aconteceu isso com o 3, né? Eles estão numerando, tipo, por geração, vamos colocar mais ou menos assim. Sei lá, alguma coisa do gênero. Mesmo que os números proposital, acabou sendo. É. Exato. O GTA 4 eu acho que o GTA, na minha opinião, desde o 3, é o GTA mais ousado que veio, tá? Uhum. Porque a história se passa em 2008, se eu não me engano, foi exatamente o ano de lançamento. Sim, voltou ano de lançamento. Aquela pegada de ano de lançamento, é o ano que tá passando. Você joga com o Niko Bellic. E esse título já teve expansões, né? O que se passa em Liberty City. Teve as expansões dos motoqueiros muito loucos lá, do Lost and Damage. Lost and Damage. E o do Balada do Gay Tony, que são até divertidos. Pô, são boas expansões. É que tá, eu gostei mais das expansões do próprio jogo, pra você ter noção. como é que tá? Parada. Qual o problema do GTA 4? Ele é um GTA que não tentou ser GTA. E aí fudeu. Fudeu com tudo. Porque, tipo, o GTA normalmente ele pega assim, ó. Temos a história principal que é interessante e engraçada. Vamos botar as sidequests engraçadas e você vai se divertir. Uhum. O GTA 4 ele tentou ser sério. Aí fudeu. Mas... ele tentou ser bem mais sério. Tanto que o clima no jogo é sério. Tudo é bem, saca, dark, assim. É um negócio meio, né? Batman. Mas a parada... é o seguinte, o Niko Bellic, ele é um imigrante russo, se não me engano, se não me falha a memória, que ele vem perseguir o sonho americano, uma parada assim. Aí ele tem um primo aqui que, aspas, é um cara de sucesso. Isso, o cara tem uma companhia de táxi. Exatamente, ele vem aqui com a ideia de, puta, fechou, vou chegar com meu primo, o cara top da galáxia. É o Roman. Ele chega, tá no AP, tipo... que aí caindo aos pedaços, cheio de barata, velho, é muito louco. Então, ele, você pode ver que, assim, ele é um cara... o Niko Bellic, ele tá na merda, assim. Porque ele era um cara que ele lutou na guerra civil do Iugoslava, acabei de ver aqui. Ele chega aqui sem nada, ele começa a trabalhar num serviço de merda pro primo dele, num país. E aí vem uma crítica, na verdade, né? Esse GTA, ele é isso que o Sr. B falou, ele é bem mais sério, porque ele tenta fazer ele faz uma crítica... ao faz sonho que... americano, ao American Way of Life. É o cara que vem... cara, se você quer vender nos Estados Unidos, não faça esse tipo de crítica, tá ligado? Exatamente. Esse é um problema, porque ele realmente é muito mais sério. Então a questão da máfia é muito mais pesado. O personagem sofre, o personagem tem problemas, amigos dele vão morrer, entendeu? Ele realmente não é engraçado, entendeu? Ele não tem sacadinhas, piadas. Ele tentou realmente... A história é muito mais tensa. Exato, ele tentou ser bem mais denso, bem mais pesado. E assim, você realmente se importar com o personagem e falar, porra, que cara fudido. Óbvio, você tem uma melhoria de jogabilidade muito legal. Agora você tem o sistema de cover... os gráficos estão excelentes. Os gráficos estão realmente... Não, o que me focou com GTA 4 foi os gráficos. Eu acho que tem que... Cara, uma parada tem que ser citada, né, cara? Nessa época, foi a época que Saints Row ganhou mais popularidade possível. Foi. Porque o GTA ficou muito, muito sério. E aí o Saints Row falou, gente, nós somos zoeiros, tá ligado? Exatamente. Aí, muita gente foi pro Saints Row. Tem gente que foi e não voltou. Tem gente que, claro, voltou com GTA 5 mais porque, GTA... Coisa. Exato. Mas, cara, ficou muita carga, saca? Muito, muito sério, desnecessariamente sério, saca? Pra GTA. Eu, particularmente, realmente. Eu gosto muito do GTA 4. Sim, eu acho que a mudança é boa. Claro, eu senti falta, senti muita falta, claro. Por exemplo, a balada do Gay Tony é muito mais divertido do que o 4, entendeu? Ele tem muito mais essa pegada, não sei o que, piadinha. Ele é muito mais divertido. A parte cômica fez uma falta, mas... pô, eu acho que ainda dava pra você, embora a história não te dava parte cômica, ainda era GTA, então você podia montar sua parte cômica, entendeu? E você podia fazer, tipo, as merdas, cagar a cidade, né? Mas não era, mas assim, se você cagava a cidade, ela não era tão divertido você cagar a cidade, você fala, você caga a cidade e fala... Cara, assim, o clima da cidade, a cidade não estava um clima de você fazer zona o tempo Exato. Todo, entendeu? O GTA Vice City, cara, você via luzes piscando até a noite, você via umas coisas bem, muito malucas e tal. No San Andreas não, cara, tudo escuro, até de dia aquela porra daquela cidade era escura, tá ligado? Exatamente. E ele, querendo ou não, ele vendeu muito, né, o GTA 4 foi um sucesso, apesar da galera... Sim, mas foi um mais criticado. Foi, a galera criticou muito a galera, porque a galera não gostou dessa mudança, a galera queria, pô, mas e a zoeira? E o Ruê? E a piada? E o Ruê? Cadê? E o BR? E BR vai fazer o quê? Tanto que muito pouca gente que pegou um Xbox ou um PS3 dessa galera que não era tão, vamos dizer assim, tão gamer. Eu não gosto de usar o termo, é um pouco pejorativo se você pensar dessa forma, mas assim, aquela galera que só jogava Pro Evolution e GTA, pegou GTA 4 e falou, nhé, não jogou, entendeu? muita gente fez meh. Tanto que eu tenho um amigo que é assim na faculdade. Ele falou, cara, eu detestei o GTA 4. E por quê? Não, ou então eles fizeram que nem o que você faz com o Wii, tá ligado? Você compra, joga um pouquinho e fala, pô, cansei. Exatamente. É, tipo, muita gente eu vi fazendo isso, tá ligado? Comprando o GTA e deixando de lado. Exato. Porque pra esse cara, o diferencial que esse cara queria, que era a diversão sem limites, acabou. Ele não quer jogar história. Esse cara, ele foda-se pra história que o jogo tá contando, sim, entendeu? Pra imersão. Foda-se, eu quero explodir paradas com o meu lança-chamas, meu lança-míssel. Quero pegar um tanque e atropelar velhinhas, entendeu? Foda-se. Quero escrotizar o mundo. Exato. Eu lembro até de uma história engraçada que na época que saiu esse jogo, eu não tinha o 360 ainda. E aí eu ia numa locadora jogar. Aí tinha uma época que tinha dois moleques jogando GTA, o cara falou, porra, aí o moleque tinha o PS2. Aí ele tava falando que ele tinha o GTA 4 pro PS2, porque saiu. A partir dessa época começou a sair, tipo, eu não sei, eu não peguei pra jogar, não sei se é um jogo mega comprimido, de uma maneira que ele quase não rode, ou é um mod de GTA San Andreas chamado GTA 4. Eu acho que é um mod de GTA San Andreas. Então, aí o cara falou, porra, o cara tava, sei lá, jogando a meia hora o GTA 4, ele falou, porra, o mais novo virou pro mais velho, que era o irmão, falou assim, porra, qual que é a diferença do GTA esse aqui pro que a gente tem lá em casa? Aí ele falou, é que esse aqui o cara coloca o capacete, que ele entra na moto. Aí ele coloca o capacete. Falei, caraca, essa é a diferença que o moleque viu no jogo. O resto, gráfico, o cara dá pra fazer toda física, a parada. Física, todo, foda-se. Foda-se, é que ele, nesse aqui, ele coloca o capacete, entendeu? Esse é o grande evolução. A gente muda uma geração e o cara coloca o capacete, entendeu? O cara chega, puxa o capacete do ar, e aí bota o capacete e, pô, agora sim, a gente tá realista. Exato, é agora, é isso que eu precisava. I'm in for Shady. I'm looking for a little bitch. Aí, como a gente falou, o GTA 4 teve as duas expansões, que é o The Lost and Damned, que é a expansão do pessoal da bicicleta, motoqueiro porra, e o Balado do Gay Tony, que é a parte mais engraçada, você tinha paraquedas, não sei o quê, e tudo isso depois virou o GTA 4 completo, que é até eu aconselho, se você for pegar o 4 pra jogar, pegue o completo, né, com as duas expansões. Aí você teve o GTA Chinatown Wars, que foi um GTA para Nintendo DS e PSP, que eu particularmente me diverti bastante, que eu fiquei rico vendendo drogas, porque ele tinha uma mecânica de droga, de você vender em, tipo, mercado, bolsa de valores de drogas. Então você comprava num cara mais barato heroína, aí você vendia pro outro filho da puta mais caro. Era bem divertido, cara, esse no DS. Eu me diverti bastante jogando ele. Apesar de ser assim, não é, obviamente, um GTA completo, entendeu? E aí nós tivemos o que, Sr. B? Recentemente, agora, explodindo, fazendo porra, dinheiro. Porra, Sleeping Dogs, mentira. Eles tiveram o GTA V, que é a bela bosta, da minha opinião. Olha aí, bem, cara, bom. O GTA... Não, que assim, cara, ele é o GTA que todo mundo queria, o GTA zoeiro, não sei o que, aquela coisa mais, né? Porque, porra, vemos e convenhamos. Qual é a cidade que nós podemos fazer a zoeira que nós que... Saca? Los Santos. Porra, sacava, foda-se. Porra, Los Santos, velho. Tem que zoar tudo. Porra, cara, e assim, a cidade é quase, né? Quase igual. Se você... Uhum. Eu até tava, você... Pessoas que já foram lá, ou, né? Que moram lá, porra, você via lugares em GTA V na cidade. Era bizarro. Demorou pra sair, saiu em 2013. Isso. E... Mas é claro, ele tem um... No início do jogo, o mini spoiler, ele tem um prólogozinho, né, em 2014, que se passa ali da cidade. Porque é pra contextualizar a história do jogo em si. Mas em si, isso, ele passa em 2013, quando é no ano que ele foi lançado. Exato. Sem tirar nem pôr nada. O jogo tem muitas, cara, muitas evoluções de todos os jogos anteriores. Assim, tipo, coisas absurdas, os detalhes do jogo. Como a gente sempre falou, cara. E Rockstar e ambientação, cara, não tem erro, cara. Até animalzinho. Só que tipo, é cachorro, não sei o que, não tem essa porra. Assim, pra quê? Não sei, mas tem. E um detalhe, se quem jogou, eu odiei aquele aplicativo de celular que a gente tava pra usar o cachorro direito, cara. Puta, eu tô ligado. Raiva daquela porra. É uma forçação de barra inacreditável. Porra, é bizarro. Mas beleza, whatever. Que seja, ele veio, né, como diz, o pessoal tava carente já de um GTA bom, porque o 4 decepcionou muita galera. Uhum. Ele veio como porra, criando um hype tão absurdo. E ele superou o hype da galera que esperava, né? Que é da maioria, pelo menos. Né? Cara, foi então, eu acho que eu não tinha visto um jogo nos últimos anos com tanto hype, né, do que GTA, assim. Cara, era propaganda na TV. Você tá ligado? Cara, eu vi propaganda no cinema de GTA, cara. Tá errado. Porra, era um hype, cara, inacreditável, assim. Todo mundo sabia que tava saindo GTA. Todo mundo, minha mãe sabia que tava saindo GTA. Mas e é um que eu não joguei, justamente por não ter um console da nova geração. E porque ele ainda não saiu pra PC. Exato. Essa é a merda, às vezes, que eu tenho de ser porra de um PC gamer, né? Que, às vezes, as coisas não saem pra PC ao mesmo tempo. Demora anos pra sair. sair. Acontece. Ele vai sair agora no fim do ano, fim do de ano, 2014, cara. Pra PS4, a versão melhorada, vamos colocar assim. É que tá, né? A galera falou, obrigado PS3 e Xbox por testar o GTA pra mim. Agora eu vou jogar a versão final, né, cara? Tem bugs e tudo mais no PC. Exatamente. Exato. Aí o PC vai sair agora. Mas pelo menos vai sair, aí eu não vou precisar comprar mais um console. Da nova geração. Ele foi ele lançado. É, mais nova, né, que agora é, ela ainda é nova. Ele foi lançado em 17 de setembro de 2013 e vendeu horrores. Horrores, ele vendeu 800 milhões em 24 horas de venda. Cara. É muita coisa. Ganhou do Call of Duty. Ganhou do Call of Duty que vende aí rios, apesar de ser a mesma merda há 10 anos. Exatamente. Mas ele, cara, foi assim, inacreditável. Todo mundo pegou GTA. Ele teve muitas mudanças, né? Primeiro ele trouxe três personagens intercambiáveis entre si. Pô, isso eu achei excelente do jogo. Eu achei muito foda, porque assim, querendo ou não, uma hora ou outra você enjoa de ver a mesma cara do infeliz. Exato. Então, pô, você poder trocar o modo, saca? Tipo assim, tem o negão genérico, tem o redneck maluco, saca? Tem o mafioso. É tipo assim, uma referência a cada GTA, saca? É muito, muito bom. E eles até fazem referência aos outros GTAs, porque tem hora que ele tá falando, ah, quem que a gente pode chamar? Ele fala, ah, não sei o que, ah, tem um cara lá em Liberty City, mas eu acho que ele já se aposentou, fazendo referência aos outros personagens da série, né? Ele tem uma mecânica diferente, né? Porque você começa com um personagem, habilita os outros dois e a história vai correndo à medida que você joga com cada um deles. No meio da missão você pode trocar pra eles. Eu acho maneiro principalmente que tira aquela parada de... Cara, você está jogando GTA, é você contra o mundo. Não, cara, você é um grupo, saca? Você tem sua gangue, acho. Exato. Né? Então, tipo assim, não é você contra o mundo, saca? E apesar de só você fazer coisas, a ideia artificial ficar meio babaca lá, mas tá ali, entendeu? Pelo menos tá mentindo pra você. E ele tem uma mecânica legal de... A história dele, ela é baseada em grandes assaltos planejados. Isso é muito legal, é um contexto que eu acho que faltava, né? Aí você contrata cara, você faz grandes assaltos, você tem uma transição, por exemplo, uma coisa que é um detalhe, mas eu acho que foi bem feito, a transição entre a CG e o jogo, ela não tem corte, ela é direta. Quando você entra no jogo, o seu personagem não tá parado de pé no mesmo lugar onde você deixou ele. Ele tá fazendo alguma coisa, tipo, você entrou no jogo, aí sei lá, o seu personagem tá sentado num banco na praia fumando. Ele viveu, entendeu? Ele continuou, aquele mundo continuou rodando. Qual é a parada do GTA? Aí começam as críticas, né? Isso. Os personagens em si, realmente, eles fazem coisas, eles vão andando, tipo, você tá trocando, ele dá aquela ligeira disfarçada, fala que não, o cara aqui tá andando com o cachorro dele, pá, que nunca fudeu aquela merda aquele cachorro, mas ele tá andando com o cachorro dele. Beleza, saca, mas agora, o resto do povo, velho, eu vou falar que eu acho maneira, só que não. Coloca pessoas genéricas correndo, né, fazendo as suas coisas. Só que elas são sempre pessoas fazendo as mesmas coisas nos mesmos lugares sempre, tá ligado? A cidade, eu acho que é uma cidade de bonecos. É. O GTA ele tem muita gente, ele é muito populoso. Só que a cidade não, em si não é viva, as pessoas não estão vivendo suas coisas. Uhum. Eu entendo que, né, você tá exigindo demais. Não tô exigindo demais porque, cara, o GTA ele sempre se propõe a fazer essas paradas. Tá? Isso, eles prometeram isso, sempre, né? Eles prometeram que, porra, a cidade vai ser uma coisa viva e espetacular. Aí, na moral, chegou o Watch Dogs e fez melhor, tá? Tipo, porra, e olha que o Watch Dogs é criticado pra caralho. É, o Watch Dogs, motivos, tá? O Watch Dogs, ele já é inferior ao que ele prometeu também, né? Ele é inferior, mas ele conseguiu fazer uma cidade mais viva do GTA, cara. Essa Exato. É a merda, tá? O meu problema foi, com o GTA foi muito. O seguinte, o GTA V, a grande proposta da Rockstar, quando ela falou assim, a gente quer fazer um jogo mais cinematográfico, ele tem que ser bonito, as coisas tem que funcionar, então, quer dizer, ele não vai ser um jogo genérico dentro de uma formulazinha. Ele vai ter coisas, ele vai te contar uma história como se fosse um filme. Só que o problema é que o jogo, ele é scriptado demais, ele te limita em várias situações, o que me deixou irritado em algumas situações quando isso acontecia. Por exemplo, logo no começo, duas missões só pra citar de exemplo. Tem uma missão logo no começo, tá o Franklin e o Michael, eles vão sair pra beber, aí liga o filho do Michael e fala, pai, fudeu, roubaram seu barco. Aí você vai lá e tem que salvar o barco do pai. Só que, o jogo, ele tem, aquela missão, ela tem um fim pré-determinado. Então, qualquer outra coisa que eu fizer fora daquilo, não vai surtir efeito. Então, por exemplo, eu tava dirigindo, quem que foi o meu pensamento? Porra, tão roubando o barco. Aí o cara vai e pula no barco. Aí eu dirigindo, eu falo assim, porque eu vou emparelhar e estourar o pneu do caminhão que tá levando o barco. Só que isso é impossível, porque o jogo não quer que você faça isso, entendeu? Então eu me sinto travado. Pega. Ele quer que você veja a animação do outro cara batendo no cara e o barco fugindo. Seu carro dá pau, e o barco foge, entendeu? Você fala, porra, como assim, entendeu? Ele me limitou, sendo que essa possibilidade ele me daria em outro jogo. Aí tem uma outra missão, de novo, que é quase a mesma coisa. É, o Michael chega em casa, o treinador de tênis tá comendo a mulher dele. Aí o cara foge, você tem que correr atrás dele pra querer matar o cara. Eu fiz a mesma coisa, eu descarreguei 3 pentes da pistola na roda do carro e o cara não bate, porque ele quer que você vá até um determinado momento, aí vai entrar um caminhão, fazer você bater pro cara chegar numa casa X pra dar andamento à história, entendeu? É scriptado demais. Ele quer, o jogo quer que eu faça uma ação. É aquela parada, cara, que você quer, não quer ser tão scriptado, tá bom. Você faz, você mente pra mim, é aquele negócio. Isso. Mente pra mim, faz o carro bater, tá correto? Tipo assim, aí o barco cair do penhasco e fuder o barco. Ou então, beleza, faz o carro bater, o cara lá que comeu a mulher do Michael, né? Isso. Faz o cara bater o carro e ele sai correndo. Ele sempre correr mais rápido que você. Exato. Você, você nunca vai pegar ele. Você nunca vai pegar ele. Mas não, o jogo me dá a possibilidade de eu fazer uma coisa diferente. Aí quando eu chego pra você, ele fala, não, você não pode fazer isso. Agora não. Era zoeira. É, você não pode atirar. Você vai atirar nessa roda do carro. É de kryptonita a roda do carro. Ela não vai estourar nunca. É, então isso me deixou um pouco chateado. É legal, porra, tem umas cenas legais. A história dele é toda cinematográfica. O cara derruba a casa e não sei o quê. Mas eu me sinto limitado. Às vezes eu sinto que eu não tô jogando, entendeu? Eu tenho que fazer aquilo que o jogo me obrigar. Eu tô assistindo praticamente. Eu dou 2-3 tiros e aí eu tenho que, sei lá, perseguir o carro durante 10 metros. Eu não posso interceptar o carro, eu não posso fazer ele virar, entendeu? Porra. É uma parada que eu acho que é decorrente disso. Não sei se vocês sentiram. Uhum. Eu achei que as perseguições no jogo, quase todas, na real, elas são muito longas. E sim, são muito desnecessariamente longas. Nossa, porque demais. Assim, uma parada que eu vou falar que é real, não é zoeira, cara. Não é zoeira. Eu dormi 5 vezes jogando GTA. Tipo assim, vou perseguir aquele carro. Aí eu tô lá, aí porra, tipo, demora muito tempo pro cara chegar e fazer uma coisa. Aí, cara, daqui a pouco eu tô, sabe qual é? Aquele negócio que tu vai abaixando a cabeça assim, quando vai caindo devagarzinho. Já tá jogando. Aí daqui a pouco tu acorda de novo, tu tá esfregando a cara do carro na mureta. Sem saber o que aconteceu, saca? Aí daqui a pouco vai estar, se fudeu. Se fudeu. Não, teve uma missão, cara. Não foi nem uma missão. Foi um saco. Foi o seguinte, eu tava. Tava indo no caminho de uma missão pra chegar na missão. Aí de repente o mapa me mostra um evento aleatório que é de um cara que roubou um banco. Então, coisa assim. Aí ele fala: olha, persiga aquele carro, você pega dinheiro. Cara, foi uma perseguição de 20 minutos. Caraca. Aí pra eu pegar, sei lá, $500, sabe? Insuportável, não precisava ser tão demorado, sabe? Não precisa, eu não sei por que eles fazem isso. Aí você tem missão, aí uma missão, você vai lá numa missão, você vai andar de moto com paparazzi. É um inferno andar de moto, entendeu? Eu quero falar, não, cara, eu não vou ajudar você a tirar foto dessa vadia no carro. Mas você tem que fazer, não sei o que, e demora, entendeu? Então, eu entendo que eles querem fazer um jogo bonito, com uma história legal, com tudo bem bolado, com putas missões, mas é com muito scriptado. Eu não sei se você chegou a jogar o Sr. B, a missão que é a primeira missão do gordinho, o granudo nerd lá, ele manda você levar ele quer que você zoe um aparelho telefônico novo que vai ser de uma empresa. Sim, sim. A missão é, você chega até o lugar, não, primeiro você vai na loja, troca de roupa, aí você vai até o lugar, entra, faz um minigame ridículo de fechar pop-up no computador, sabe? Uh-huh, assim, é uma coisa que pariu, ridículo, sem sentido, cara. Nenhum, você entrou numa empresa de TI, uma empresa tipo a Microsoft da vida, o cara fala, você que é o estagiário, vem aqui resolver um problema pra mim, o problema é fechar pop-ups de putaria e abrir o antivírus. É isso. Eu falo, sério. Tipo assim, eu até entendo se o cara querer botar isso pra realmente fazer uma zoação com relação ao trabalho de TI. Porque muita gente que trabalha com TI sabe que, porra, não tá funcionando. Então chega lá e liga o monitor. Eu falo, olha que coisa. Saca? Pode realmente ter sido uma zoeira com relação a isso. Mas, cara, muito chato, cara. Botava numa CG, o cara lá, isso, tipo, fechando o pop-up, aí daqui a pouco passa 10 minutos depois, o cara quase dormindo, fechando o pop-up, tá ligado? É. Pronto, eu já entendi a piada, saca? Nossa, aí você vai lá, aí você vai, deixa o negócio, vai embora, vai pra casa, acabou a missão, entendeu? Porra, é um tempo desnecessário. Tudo bem, tem que ser longo, o jogo tem que ter 82 horas de gameplay, mas, cara... Sabe, não, me dá coisa interessante, sabe, eu quero jogar, eu não quero ficar fazendo essas missões redundantes sem sentido. E assim, e é difícil você acreditar que o cara vai se dar o trabalho de fazer isso, entendeu? Por exemplo, eu gosto muito do personagem do Michael, né, eu acho que a história o Michael dele... eu acho que é meu favorito também. Pô, a questão da vida, ele ser um mafioso com dinheiro, mas a família dele ser uma merda, a mulher trai ele, o filho é um vagabundo, a filha dele faz filme pornô. E aí o cara vai no psiquiatra, o psiquiatra caga pra ele, entendeu? Você vê que ele é um cara atormentado, ele é um personagem legal, mas ele se mete numas coisas que não faz, tipo, ele se vestir de moleque. moleque na empresa de TI, tá ligado? Você fala, não, porra, eu sou mafioso, caralho. Eu não vou fazer isso, entendeu? Então, assim, a história dele me atraiu, né? A história dos personagens me atraiu, mas eu, sei lá, a barriga do jogo foi tão grande, aquela questão de missões, side quests e tal, coisas que você tem que fazer no meio, ficou tão chato que eu cansei, cara. Sem brincadeira, eu cheguei nas missões do produtor de cinema lá, que ele é fã. Sim. Não consegui gerar o jogo. Não, então, por exemplo, as partes com assalto a banco, não sei o que, são legais. São muito bem feitas, eu acho divertido, mas são poucas, perto da barriga do jogo. E isso que eu acho que falhou um pouco, pelo menos pra mim, entendeu? Eu acho que poderia ter sido melhor. O jogo, ele é bem bonito, a mecânica funciona, não sei o que, mas eu ainda acho que eles erraram a mão, entendeu? Infelizmente. E outra coisa, a gente também tá falando que quem consome videogame hoje, querendo ou não, tem as crianças e tem o adulto, que seria a gente. Cara, desculpa, eu não tenho tempo pra ficar uma hora numa fase de perseguição de carro, eu não tenho saco pra isso. Eu não tenho tempo pra isso. Entendeu? Eu quero jogar uma coisa, óbvio, pode ter missões demoradas, pode, mas pra que estender demais uma coisa desnecessária? Entendeu? Eu não tenho paciência mais pra isso. Eu não sou puto doente, moleque. Pode ser que o cara tenha 12 horas pra jogar videogame por dia. Meu irmão tem 12, se eles querem, ele joga 24 horas por dia de videogame. Pra ele é excelente, tanto faz, quanto mais durar o jogo, melhor. Não tem que comprar outro, entendeu? Mas às vezes, pro cara que ele tem um tempo limitado, tempo pra jogar uma hora por dia. O panda, ele vai jogar uma hora, que é uma missão de perseguição de carro genérica. Porra, você desanima, entendeu? Fica triste. Fica, entendeu? Então eu acho que realmente o GTA V, ele tem seus prós, claro, a gente já comentou aqui, mas ele tem muitos contras também, né? Que outros sandbox conseguiram fazer melhor. O próprio Sleeping Dogs, eu joguei nesse esquema, joguei uma horinha por dia, e foi bem dinâmico. Foi? Tinha que fazer muita coisa nele. Tá meio bitch. A gente já falou bastante sobre GTA aqui, sobre a franquia. A gente vai então pro nosso fechamento, pedindo então, Sr. B, suas considerações finais sobre GTA. Cara, GTA é uma franquia fantástica, sinceramente, assim. Apesar de eu não gostar de muitos ainda, eu acho uma franquia excelente. Você não vai chegar e pegar o GTA pra jogar. Eu duvido que você pegue e faça isso hoje. Se jogar, por favor, parabéns. Parabéns, cara. Parabéns. Se jogar até o GTA, se jogar até o GTA 2, se duvidar até o GTA 3, parabéns. Eu acho que até o GTA 3, cara. Até o GTA 3, porra, parabéns, você é guerreiro, saca? Você não se importa com o gráfico mesmo. Agora, o resto, cara, a franquia toda, as histórias que você pega de GTA, as referências, porra, eu lembro de muitas coisas, cara, de Vice City, muitas coisas de San Andreas, muitas coisas até do GTA 4, que seja, tá ligado? Uhum. Que são excelentes, que, porra, querendo ou não, cara, sandbox. Se não tivesse essa porra, eu não gostaria de sandbox, se não tivesse GTA. Você acha que eu concordo também. Saca, senão eu não saberia o que era, né? Descobri tão cedo e cagaria, literalmente, pra GTA. GTA é um jogo tipo GTA, né? O estilo GTA. É igual meu amigo falou, cara, Watch Dogs é bom. Eu falei, cara, é tipo GTA. Entendeu? Você tem que falar assim, você vai explicar, não, cara, um sandbox, um sistema de hack. Aí o cara vai falar, quê? Hã? Entendi nada, cara, não vou comprar essa porra, não. E fala, não, cara, estilo GTA com só que você usa o seu celular pra mexer nas paradas. Ah, beleza, vou comprar. Esse é um problema forte do Watch Dogs, mas não é um problema agora pra falar. Não é agora. É o momento. Fechamento, considerações finais. Exato. Bom, Panda, suas considerações finais sobre GTA. Bom, GTA é zoeiro, pra começar. É ruê. Não tão ruê quanto Saints Row, mas é claro. E, cara, GTA, eu joguei muito no tempo, quando eu tinha tempo pra jogar, saudade dessa época, cara. Saudades, né, cara? Bons tempos. Mas o que eu mais gosto do GTA é essa falta de compromisso que você pode ter com o jogo. Uhum. Ele te oferece essa falta de compromisso que você tem. Às vezes você não tá com saco pra jogar um jogo que você tenha que pensar ou que você tenha que fazer uma missão que vai levar um determinado tempo. Às vezes você só quer, sei lá, viver. Aí você vai viver, tudo bem, de uma maneira totalmente criminosa. Aí você fecha seu notebook e vai pra rua, né, cara? Vou viver, vai pra rua. Eu vou viver. Mas a liberdade do sandbox que GTA te dá é um jogo que você pode jogar fazendo as missões, né? Com o compromisso de jogar o jogo e sem o compromisso de jogar o jogo, só pra zoar. Cara, pra você, sei lá, às vezes desestressar, é uma puta de uma ferramenta de descarrego, cara. Você tem realmente, pra descarregar realmente sua raiva, seja com o que for. GTA é maneiro, eu curto isso. Bom, eu também eu concordo aí, vou seguir na mesma linha do B e do Panda, que eu acho que assim, é uma franquia que fez escola, né? Ela criou praticamente um gênero que a gente gosta, a gente se diverte. Assim, como a gente fala, sem GTA não teria Sleeping Dogs, sem GTA não teria o Red Dead Redemption, que é fantástico. Exato. Ele trouxe... aquele negócio, teria negócios similares, saca? Isso. Mas você não teria descoberto descoberto esse gênero fantástico, sabe? Exatamente. É. E os jogos foram jogos que me trouxeram muita diversão. Apesar da gente criticar aqui, teve bons momentos. Eu tive bons momentos em GTA V, eu me diverti bastante em alguns momentos. O GTA IV eu gosto bastante da experiência. O GTA Vice City é uma experiência que fica na minha memória pra sempre. Exatamente. Sempre que eu posso, eu dou uma rejogada, eu desenterro ali meu PS2 pra pegar e dar uma, sabe, jogar algumas sempre, missões, cara, ali, sempre. Ou dar uma zoada. Só porque assim, foi uma das melhores experiências na minha juventude jogando videogame. Então é uma franquia realmente que ela se destaca. A Rockstar, ela é uma boa empresa. Ela sabe fazer as coisas. Ela erra? Erra. Mas ela tem um cuidado. Quem não erra, né, cara? Quem não erra? A Capcom tá aí, errando faz 10 anos. Tá. Errando faz tempo e continua errando. Continua errando. Compra. Exatamente. A gente comprando Street Fighter, entendeu? Isso que é foda. Mas... A gente perpetua o erro, né, cara? Isso que é foda. A gente ajuda os caras a errarem, né, velho? Aí a gente fala, erra mais que eu quero mais. Que eu quero comprar mais, porra. Esse é o problema. Mas eles acertam muito também. E eu acho que a experiência de GTA é realmente algo único dentro dos videogames. Eu acho que todo mundo que joga videogame já se deparou com GTA. Ou pode ter gostado ou não, mas é um videogame que tá em quase todas as coleções. De qualquer gamer, não gamer, cara que tem um PC, um PS2 pra jogar FIFA. Exato. Entendeu? Então é esse que é o grande mérito, eu acho. É por isso que a gente gastou um tempinho aqui pra falar dessa franquia. Deixa aí nos comentários se você gosta, o que você não gosta, Se você bate punheta pra GTA V, né? Você curte pra caralho. Eu acho interessante o cara, além de GTA, ele falar. Fala qual é o tipo de jogo sandbox. Ah, lá, exato. GTA, né? Porque tem o sandbox, Minecraft, que não se encaixa exatamente. Exato. Que ele tá procurando. Mas o jogo tipo GTA que você acha mais maneiro que você jogou. Exatamente. Né? Inclusive, se quiser falar True Crime Nova York, vai lá. Acredita. Acredita no seu... Se você quiser. Você curtiu o Just Cause pra caralho. Né? Você achou o Just Cause foda. Vai lá, cara. É isso aí. Acredita. Eu acho que é isso, né, galera? Eu acho que é isso. Bom, eu queria agradecer muito aqui a presença do Sr. B, que veio nos ajudar nessa árdua tarefa de atropelar prostitutas, bater em traficantes, esse tipo de coisa. Não necessariamente nessa ordem? Não, né? Não necessariamente nessa ordem. Sr. B, você tá em algum lugar recentemente? Um jabá? Tá... Eu tô lá no Coletivo Cult. Ainda tá meio parado, que a gente tá fazendo umas reformas de pessoal, de site, de tudo. O RH tá funcionando. O RH tá funcionando, tá bombando o RH. Tá bombando. Aí, tanto que eu não gravo há muito tempo, mas tem coisas antigas lá, de gravações, de muito tempo. O Cabeça ajudava muito nas pautas. Sim! Que a gente tinha lá. Quadrinhos! Quadrinhos, era sempre o Cabeça fazer. Mas aí, a gente tá lá, tá vendo o que a gente vai fazer. Se a gente vai continuar, se vai continuar, o que vai continuar, o que não. Uhum. Então, assim, tô lá, coletivocult.com. Vai estar na postagem o link aí pra vocês. E agora vamos pra missão de salvar o Mug, que foi sequestrado pelos... O Mug sumiu no meio da gravação. Aconteceu algo, acho que algum traficante ligou pra ele e falou, cara, vem aqui agora resolver a missão. Exatamente, falou. E ele foi... O cara da Zaibatsu chegou e falou, Mug! Precisamos da sua ajuda agora! Aí o cara foi correndo, tá ligado? Lá embaixo, sabe como é que é? O Zezinho lá no GTA 2. Você não pode dizer não, não diga não. E aí, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai pra missão de salvar o mundo ou vamos zoar na rua? Vamos zoar na rua, se for do cara. Zoar na rua. Zoar na rua. Né? Pega o notebook e vem pra rua. Exatamente. Isso aí, então é bom, isso aí. É isso. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Falou! Falou! Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aê! Vamos gravar nessa velocidade super ultra dinâmica, caramba. Mais rápido que um golpe de Cavaleiro do Zodíaco, olha aí. Com certeza. Bom, começamos então nossa Caixa de Entrada, né? Eu aqui com o Rods. Vamos lá, então. Olá. Bom, vamos começar então. Pra quem não conhece o nosso site, né? O Rods é o www.projetoxpodcast.com.br. E pra quem quiser mandar e-mail pra gente, né? É o contato@projetoxpodcast.com.br também. Sim, quem quiser falar com a gente online via Facebook, é facebook.com/projetoxpodcast. E quem preferir o Twitter, a gente também tem um arroba, @projetoxpodcast, tá bem anotado. A gente também tem um grupinho no Facebook, o grupos lá, Projeto X Podcast, tudo tá na postagem, vocês precisam pesquisar, clicar no link e serem da hora, que nem a gente. Isso, exatamente. Bom, Rod, a gente tem um recadinho, né? Ah, sempre. Sim, participação sua e do Cabeça, né, no Tô Com Fome Cast 86, especial Battle, onde teve um quiz, né, entre a gente do Projeto X contra o Renegados Cast. Meu, foi muito divertido, o Pelota apelou muito em algumas perguntas, mas outras estavam fáceis e a gente que vacilou, na verdade. Ah, você já descobriu qual é o planeta do Luke Skywalker? É um amarelo. Mas ficou bem legal, é um quiz competitivo, né? Então são perguntas e respostas pros dois lados. Ficou um programa bem divertido, o Pelota mandou muito com essa ideia aí. Um abração, pessoal, eu tô com fome também. Estamos aí, né? Errando e acertando com a vida. Beleza. Bom, então vamos começar então pelos nossos e-mails, né, Rod? Exato. Então eu vou começar aqui com o retorno aqui, né? Nosso último podcast foi de Batman 1. E a gente teve alguns e-mails bem legais. O retorno no geral, né? Foi bem legal, né, Sage? Sim, com certeza. E eu vou começar aqui então com o e-mail do Daniel Crisóstomo Fernandes, também figurinha carimbada aqui dos caixas de entrada, certo? Então ele começa assim, né? Olá, galera do Projeto X, sou o Daniel, tenho 30 anos, sou de São Vicente, SP. E ele abre aqui, né? Mais um maravilhoso episódio de quadrinhos, que estão se tornando mais constantes. Olha aí a aprovação. Beleza. Dessa vez sobre o fantástico Batman Ano 1, que de longe é a história de origem definitiva do Homem-Morcego. Boa, boa. Que foi considerada até a vinda dos Novos 52 e agora, né, já anunciado Ano 0, né? Ele falou que não tem expectativa nenhuma e tal, mas ele acha que vai ser uma merda que nem foi o ano 2, que realmente não foi muito bom. Ele manda um forte abraço aqui, até a próxima. O ano 0, quem tá lendo, eu acho que é o Cabeça. E eu ainda tenho que acompanhar, eu tô meio atrasado no reboot aí do Batman. Ah, sim, mas o ano 1, de fato, é a história definitiva de origem, né, do Batman, com certeza. É que nem a gente falou, né, meu? Ele tem tanta referência aí que mostra que a obra é sólida, cara, que era impossível a gente não deixar esse espaço justo, né, pra construção dos personagens aqui no site. Com certeza, né. Bom, o Daniel também fala das dicas, né, do próximo podcast, mas assim, como todo mundo que chutou, acertou? A gente vai listar o nome de todo mundo que acertou lá no finalzinho do caixa de entrada. Olha aí, então spoiler tá. Das dicas, tá todo mundo espertinho. Beleza então, Daniel. Opa. Valeu pelo teu e-mail, cara, e abraço também, né? Da noite. Olha aí. O próximo e-mail é do Antônio Pereira, né? De Juiz de Fora, Minas Gerais, 27 anos, que ele fala assim: fala galera do PXP. Como disse em um e-mail alguns casts atrás, ando bem apertado de tempo, mas resolvi cortar 5 minutos de tarefas chatas. Como o do Gordo, dá pra entender, no 1, responsabilidades em geral não são legais. Boa. Que triste. Bom, com relação ao cast de Lego, eu sou pobre e nunca tive este brinquedo. Apenas os Playmobils. Fazer o quê, né? É, muito legal. É, mas joguei bastante ambos os Star Wars do Game Boy Advance, que traziam uma gama muito grande de personagens, incluindo alguns só liberados por cheat. Meu favorito era o General Grievous, que não tinha nenhuma habilidade especial, mas zoava a paleta de cores do jogo todo. Olha aí. Mas já o Batman Lego para o PS2 me matou de raiva, pois o seu sistema de save ao longo do jogo vivia corrompendo. E só... Olha só. E só agora resolvi voltar ao game, mas dessa vez a versão de PC, que espero não me dê tantos problemas. Positividade. Vamos lá, seja positivo. Olha aí. Ano 1, o que falar sobre esta obra? Que mal conheço, já considero pacas. Pois é, né? Olha aí. Tô brincando. Infelizmente, ainda não li o quadrinhos, mas devo admitir que essa animação, junto com Dark Knight 1 e 2, são obras-primas, que eu sempre digo a quem quer conhecer um pouco sobre o universo DC, mas não quer ler as revistas logo de cara. Cara, é muito boa essas animações, viu? Fantástico. A todas, na verdade, da DC. Todo universo animado, né, direto de DVD da DC, é muito legal, pessoal. Sim. O que ela não sabe fazer com o filme, ela sabe fazer com a animação. Que pena. É o contrário da Marvel, né? Que sabe fazer filme, mas animação... É, mais ou menos. Então, olha aí. Bom, no momento zoeira, devo admitir que aqui na minha cidade, a Zona Leste também é uma bagunça. Será Feng Shui? Ah, olha aí. Bom, a Zona Leste de Gotham já é uma zoeira, né? A Zona Leste do mundo é uma zoeira. Que merda. Olha aí. Que pena, viu? Bom, é isso por enquanto, galera. Continue o ótimo trabalho feito até o momento. Estarei sempre comentando e nas folgas mandando e-mails, cartas, telegramas. Pô, a gente agradece esse cuidado aí pra dedicar um tempo pra gente. Valeu pelo feedback. E é isso aí, meu. A Zona Leste quase nunca é legal, olha aí. Que coisa. Então, vamos lá. Partindo aqui pro próximo e-mail, aqui outra figurinha carimbada já, o Rafael Padilha, né? E a galera, beleza? Espero que sim, cara. Que podcast foi esse? Parabéns, foi foda. Essa HQ me fez admirar ainda mais a dupla dinâmica Batman Gordon. Vi bastante coisa do ano 1 no primeiro filme do Nolan e achei ótimo o Nolan saber aproveitar muito bem a HQ, né? Deixando o filme fiel ao personagem, né? E isso é verdade, a adaptação foi muito bem transcrita, né? Para aquele universo. Uma pergunta aqui que ele faz sobre o segundo filme é se ele não teria a inspiração na piada mortal. E ele fala aqui que não sabe porque sempre quando vê a cena do dente, a menina não sabe porque lembra da piada mortal. Na verdade, né, toda a construção do Coringa, ela tem uma base forte, sim, na piada mortal, né, sim. Sim, mas assim, o segundo filme, ele tem base de duas histórias do Batman. A primeira é o Piada Mortal, obviamente, pelo caso do Coringa. Mas a segunda, que eu acho que tem mais relevância e mais força, é o Longo Dia das Bruxas. Exato. Que inclusive o seu tá aqui comigo, seja uns dois anos. Aliás, você tá me... tô querendo esse de volta, Rods. Se eu te falar que eu não li tudo, você fica bravo. Não, mas a referência do Longo Dia das Bruxas é basicamente por causa do trio, né? A aliança formada pelo Batman, o Gordon e o Harvey Dent. Exato. E você vê depois como isso tudo desmorona, né? No filme e na comics. E na comics. Então é as referências, então, Rafael. E continuando aqui, né? Ele dá os parabéns pra mim por descrever a cena favorita da HQ dele, né? Com o morcego entrando na janela, tal, tá, a analogia. Só que o cabeça ficou bravo, porque quem descreveu essa cena foi ele, não eu. Pois é. Olha aí, voz genérica. Mas eu agradeço. Parabéns pra minha pessoa. Que bom. Eu descrevi uma cena. Ah, mas confundir a voz do cabeça com qualquer um é normal. É normal. Ele é tipo dito aqui do podcast. Ah, e antes que ele esqueça, aí o Vinícius numa escala de 1 a 10, a sua sinopse é 11. Haha, falou, valeu. Com certeza. Boa, não, o Vinícius mandou muito. Cara, um abração pro Vinícius aí, que ajudou muito a gente aí nos podcasts de quadrinhos. Ah, é fato. Boa. Bom, vamos para o nosso último e-mail do Biel Affneck. Ele fala assim: ei, pessoal, obrigado por lerem meu e-mail no podcast passado. Bem, o Batman, ou Batman. O Batman. Olha aí, Batman. Bom, nunca teve uma definição clara na minha mente, pois em cada mídia que vejo, ele está com características muito ou levemente diferentes. Realmente isso acontece. Bom, o Batman dos filmes é sombrio demais. E esse sim é o Batman que gosta. Olha aí. Os filmes do Nolan, né? É. Então, é, se for e do Tim Burton, né? Se for do Schumacher. Não, não, esquece. É muito carnavalesco a vida. Bom, já o Batman daquela série antiguíssima, o Batman dos Super Amigos, é mais pra comédia, né? Pô, é a época, né, que tinha fazer exato, uma porcaria. É inocência. Bom, olha aí. Bem, acho que o coitado Bruce Wayne tem que ter sorte para cair nas mãos de bons diretores. E roteiristas. Com certeza. Bom, nunca realmente li uma HQ do Batman, mas quando comecei a ler HQs esse ano, comecei pelos Vingadores vs X-Men. Só serviu para comprovar que a DC é melhor. Oh, é. Boa. Olha, eu falo assim, Vingadores vs X-Men, eu não gostei, cara. Puta vida. Não é uma saga boa pra começar também, não, eu acho. Não, Guerra Civil é muito melhor boa do que Vingadores vs X-Men. Olha bom, aí. Olha aí. Aí ele fala assim, porque essa história que ele fala assim no Vingadores vs X-Men, ele fala assim que a história é rasa em relação à força dos personagens. E um spoiler aqui, a gente não vai ler, tá, cara? E aí ele fica com a seguinte pergunta: se o Capitão América tem o escudo mais forte da existência, por que todos sempre miram no escudo? Por que diabos não atiram no pé dele? Ah, porque ele bota o escudo no pé. Ah, ele tem bom reflexo. Porque ele é rápido. E porque as pessoas subestimam o Capitão América, olha só. É por isso também. É nesse Brasil. Bom, e PS, perguntaram na caixa de entrada passada a origem do meu nome. Simples, Biel é de Gabriel e Af são as iniciais de Alves Francisco. Portanto, olha aí. Gabriel Alves Francisco, Biel Af. Olha aí. Ah. É, e ele fala assim: tchau, um abraço pro Ivaldo. Acho que é assim. Boa. Sim, o nome dele é Ivaldo, acredite, cara. É, acontece. Mas então, moçada, pô, show de bola essa semana aí. Feedbacks bem legais aí, questionamentos. Mas o Batman, assim, no geral, Gabriel, ele é realmente abordado de maneira diferente aí, dependendo da mão, porque depende da proposta, da época, né? Depende do público-alvo também que eles querem atingir. Então, acaba mudando, né? A gente tem tanto o ápice do bom quanto o ápice do mal utilizado aí. Tem de tudo, tem os extremos, né? Não tem jeito. Exato. Não. Mas é, acontece. O importante é ter Batman ruim ou Batman mal, o importante é que tenha. Que coisa. Mas falando das dicas aí, Sérgio, vamos lá. Resumindo. Sim, vamos falar então de quem chutou as dicas e acertou, né? Como a gente já disse, todo mundo que chutou acertou praticamente. Olha só que beleza, né? Boa. Então, quem chutou assim foi o Daniel Crisóstomo Fernandes, o Alexandre Harishi, o Black Star, o Rafael Padilha, o Biel Af e o Alexandre Mamoto. Todos nessa ordem, né? Todo mundo ganha seus pontinhos. Olha que bom, né? Parabéns. Serão computados aqui na nossa planilha. Exatamente. Super avançada de captação de pontos. Exatamente. Mas completando aí, então, um abraço pessoal também que deixou um feedback aí legal nos comentários, né? O próprio IBLF, o Rafael Taira, o Antônio Pereira e o Heimer, né? Que comentaram, gostaram bastante aí dos casts de quadrinho e dos casts aí do Batman específico. A gente agradece esse retorno aí, isso que dá gás pra gente continuar aqui esse trabalho aqui divertido e isso aí. Mas no geral é isso aí, sim, pessoal. A gente agradece aí mais uma semana, show de bola completada. A gente teve um cast muito legal aí sobre GTA que rolou e vai rolar mais coisas divertidas. No geral é isso, né, Sage? Sim, pra fechar de vez, vamos falar então das dicas, né? Que a dica da semana passada, como a gente falou de GTA, né, nesse podcast, as dicas dadas foram Rocha, Estrela e Crime, né? Fácil. E pra entender, né? Tava facinho, olha só. Fácil. Rocha fácil. E Estrela, né? A gente botou a analogia da Rockstar, né? Rockstar que é a desenvolvedora do GTA, né? Olha aí. E crime é o que acontece mais em GTA, caramba. É o que quase não acontece. Por aí. Isso aí, tava fácil, o pessoal acertou na boa, né? Mas puxando aí o gancho, então, as dicas pra próxima semana, pessoal. Fiquem ligados, então, serão bolacha, bergamota e aipim. Olha aí, caramba. Repetindo com voz legal, bolacha, bergamota e aipim. Bom, agora vocês pensem aí direito, não tá difícil, mas também não está tão fácil. É, e que começa a discussão, cara. Boa aí, moçada. Então é isso aí, pessoal. O Projeto X aqui se despede. Mais uma semana completada com sucesso. Um abraço, valeu, falou. Falou. Aê.